Beleza. E a gente vai começar em 3, 2. Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 21, na sua edição Pocket, onde a gente conversa sobre o que a gente tem jogado, sobre algumas notícias do mundo dos videogames e tudo mais que surgir no meio do caminho. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas. Eu sou o André Campos, de luto. E eu sou o Matheus Six, desempregado. Pois é, a gente quer entender agora o que aconteceu, Matheus. Como é que tu tá desempregado, homem? Cara, o meu antigo site, o Super Controle, ele se encerrou as atividades. E aí eu fiquei desempregado. Na verdade, eu saí. E aí acabou, cara. Infelizmente, aí mais um passo adiante. É tretas, né? Vambora. Eu queria deixar claro que eu acho uma sacanagem fechar um site assim no meio do caminho, deixar os ouvintes órfãos. Eu acho um absurdo. Eu acho uma safadeza oculta. Isso é um absurdo, eu acho, né? Eu lembro que a gente sofreu também com o tal de download lá muito tempo atrás. Não sei o que é isso, não. Mas bom. Olha só, eu tô sabendo então, porque assim, qual, vai dizer que é coincidência, né? O Super Controle acaba e imediatamente o Six ele tá aqui no Save Point e vocês vão dizer que é coincidência, eu tô achando que tem um quê de espionagem industrial aí, alguma coisa por trás dos panos. Cara, então eu vou falar toda a verdade, na verdade eu sou o Big Boss e eu planejei tudo isso. Não, mentira. Não foi. Não foi, infelizmente. Não foi, mas o Matheus Six sempre vai ser bem-vindo aqui, porque o cara é nosso amigo. Felizmente, assim como o senhor André Campos é bem-vindo, e a gente agradece muito a presença dele. E a gente também agradece a passagem para o primeiro bloco, onde a gente vai começar a falar do que a gente tem jogado. Bom, eu vou começar falando porque, cara, eu tô jogando um jogo que é foda. Foda de difícil, sabe? Eu até falei para uns amigos meus que também jogaram que eu tô me sentindo a protagonista dos 50 Tons de Cinza, sabe? Eu apanho, mas eu tô gostando. E é o... Foi fisgado pelo Demon's Souls, cara. Demon's Souls, de um criador, obviamente, japonês, porque um jogo desse só pode ser japonês, eu não me lembro o nome do senhor japonês agora, mas também... O diretor é o Hidetaka Miyazaki, né, da From Software. Eu até fui olhar os trabalhos anteriores e tal, e descobri que tem uma espécie de antecessor espiritual do Demon's Souls, que é um jogo de Play 1, chamado... Kingsfield. Kingsfield e Kingslayer também, né? Eu só conheço Kingsfield. Ah, o jogo, olhando, claro, né, graficamente, muito diferente e tal, mas o que se fala é que a essência do Demon's Souls já estava ali e tal. Uhum. E, cara, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu comecei a jogar o jogo tarde, ele é de 2009, se eu não estou enganado, e eu tinha comprado esse jogo há um bom tempo, porque encontrei por um preço melhor e tal, falei, vou comprar. Muita gente fala bem dele, do Dark Souls, vou comprar. Então, comecei a jogar agora, esse ano, em 2013, na verdade. Putz, cara, tudo que falavam sobre a dificuldade é verdade, ou um pouco pior. Sem dúvida, o mais difícil é o começo, né? Assim, até você se habituar com a dificuldade, né? Porque, assim, o Sushi, se ele estivesse aqui, ele diria, ah, não é difícil. É, tipo, é difícil, cara. Desculpa. Não tem como dizer que não é. Eu entendo o que, que o Sushi quer dizer quando ele fala não é difícil. Ele quer dizer assim, ele não é... Talvez ele queira dizer isso, né? Tô botando palavras na boca dele. Na minha interpretação, ele não é difícil sem motivo. Ele não é difícil por ser difícil. Uhum. Ele é difícil porque ele tem um objetivo... E ele sabe o que fazer para chegar nesse objetivo. Eu não joguei o Demon's Souls, mas como é da From Software, eu queria comparar com o Dark Souls, que eu joguei. Sim. E adorei, por sinal. A dificuldade é como é que funciona esse padrão, assim? É igual, mais ou menos? Como é que funciona? Olha, porque me falaram que o Demon Souls, no final, ele fica super fácil. Ele te dá. Ele fica mais simples do que o Dark Souls. O Dark Souls ele tem uma gradação de dificuldade. Sei lá, tu vai aprendendo como jogador e tal, mas o jogo fica mais difícil de qualquer jeito. E no Demon Souls a coisa fica mais simples ainda, mais fácil de se jogar e tal. E pode explicar eu diria aí um que pouco. Eu diria que o quem tem gente que defende que o Demon Souls é melhor e tudo mais, mas eu não consigo ver como, cara, porque pra mim é só nostalgia, sei lá, a pessoa jogou primeiro, né, e tem aquele amor ali pelo primeiro jogo, sei lá. Mas eu sinto que tem isso que você falou, assim, do Demon Souls ele ficar mais fácil pro final, justamente porque eu acho que a curva de aprendizado do Dark Souls, ela é muito mais bem feita, sabe? Ele é um jogo que... ele tem seus picos de dificuldade, mas ele tenta sempre ir aumentando e escalando essa dificuldade aos poucos, até nunca deixando ela cair nem aumentar demais. Enquanto que no Demon Souls eu sinto que o começo é de longe a parte mais difícil, que é primeiro quando você está aprendendo, se você está jogando pela primeira vez um jogo desse tipo, você está aprendendo ainda como o jogo funciona e tudo mais. Mas mais que isso, ele tem muitos picos de dificuldade, tipo, de repente, sabe? Tem uns chefes nele que são absurdos, sabe? É aquele lance que muita gente... o próprio Rick, né, quando ele tentou jogar o Demon Souls, ele não conseguiu ir muito pra frente porque ele sentiu que pra ele se dar bem, ele precisava de usar bug, né? E realmente... tem chefe no Demon Souls que até hoje eu nunca matei honestamente, sabe? Porque são muito difíceis. O cara se sente desonesto, vai dormir mal, assim, pá. É, tipo cara, isso. Pois é, eu percebi isso, como eu falei, eu não joguei muito, mas mesmo assim eu quis comentar o jogo, que ele é interessante, e eu tô bem no começo ainda, eu tô no Boletarium Palace ainda. Pra quem jogou, é o primeiro cenário, né, André? Eu derrotei aquele primeiro boss, que é uma geleia gigante, sim, cheia de escudo, e até, na verdade, eu não tive dificuldade nesse boss, mas logo depois dele eu tô tendo dificuldade de andar 5 metros, sabe? Que é a ponte do dragão, né? Que é a ponte do dragão, cara. Eu presenciei o drama, eu tentei passar da ponte do dragão também ali, o João me largou o controle ali, cara, não tem como, velho, assim, ó. Se o cara não pegar desde o comecinho ali, apanhando desde o começo, pra estar preparado psicologicamente pra ler. É uma, até uma filosofia, assim, não sei se foi intencional, mas é uma filosofia de design diferente do que tem no Dark Souls, que Dark Souls é um jogo que ele, muito inteligentemente, ele te mostra as coisas mais difíceis no ambiente controlado, pra depois te... E ele vai subindo essa dificuldade muito mais gradualmente. Enquanto no Demon Souls, o que ele faz é tipo assim, você passou esse primeiro bloco aí do Boletária, que termina com o Phalanx lá, o chefe das melecas, né? Uh-huh. Que é meio que o tutorial, né? Isso. E aí ele te joga num lugar e fala assim, ó... se você quiser jogar esse jogo, bate a cabeça nessa parte aqui até você conseguir passar. Que aí você vai aprender. Quando você passar essa parte, você vai ter mais ou menos uma noção do que é o jogo, entendeu? Não, e assim, eu já gastei horas. Imaginem assim, pra quem tá ouvindo e não jogou Demon Soul, que é um eu chamo de action RPG, né, com uma visão em terceira pessoa. E o que acontece? É como se eu estivesse jogando a mesma fase do Mega Man há 2 semanas, sabe? Nossa. Mais ou menos essa minha sensação, assim, então... Mas o que eu gostei muito também, cara, que me chamou muito a atenção foi como ele usa a internet. E mais uma vez, pra quem não jogou, o personagem encontra no cenário manchas de sangue, que quando você clica, ele vai mostrar como que outras pessoas que jogaram o jogo, estando conectadas, morreram naquele lugar. Mostra tipo um fantasma da pessoa fazendo as últimas ações dela. Também tem as mensagens no chão, né? Que são mensagens que você também pode deixar, tipo, cuidado à frente, armadilha. É o mesmo esquema do Dark Souls, então? É exatamente o mesmo esquema, só que no Dark Souls eles dificultaram um pouco, porque você tem que estar com um item equipado pra você dar rating, escrever mensagem, né? Enquanto no Demon você só precisa ter o item pra escrever, se quiser. É um sistema mais facilitado. Eu não sei por que eles complicaram demais o sistema. Pois no Dark. Eu achei interessante porque um amigo meu que já fechou os dois jogos comentou que, teoricamente, como eu falei que eu tava achando bem difícil agora, e também tem aquele sistema da tendência mundial, né? Que é um sistema que, mais uma vez, estando o jogador conectado, ele vai alterando a dificuldade daquele mundo conforme as pessoas morrem naquela fase, quando elas estão com o corpo dela, porque você pode jogar só com a alma, né, com a Soul Form, esse meu amigo falou assim, João, não vale a pena tu jogar conectado agora. É, pois é. E eu achei interessante isso, mas é uma pena porque eu achei o sistema muito interessante, sabe? Achei muito legal. Muito interessante, é. O Demon Souls, ele, por um tempo, né, eles ficaram na ameaça de fechar os servidores, né? Eles tinham dado uma data. Esse é um esquema que quando eu tinha o meu Play 3, eu ia jogar ele, mas daí falaram, não, o servidor é fechado daqui um mês, não vai conseguir. É. Aí eu desisti e tal, e não fechou até hoje, né? Não fechou, tá ligado. Tá, e a comunidade até hoje, ela meio que faz eventos, né? Teve um evento aí, não sei se foi no Halloween agora ou no final do ano, que eles fizeram eventos de todo mundo jogar o Demon Souls e tentar mudar as tendências e tudo mais, tentar fazer coisas lá. O Sushi participou, ele disse que tava lotado ainda, então tem muita gente que joga. Mas assim, uma coisa que é interessante também, que eu acho que é muito foda no Demon Souls e Dark Souls, espero que isso mantenha no Dark Souls 2, é aquele lance que, tipo, não sei se vocês lembram, né? Tipo, na época do Mortal Kombat, no Fliperama, né? Sim. Que chegava um cara que ele sabia fazer o fatality do Sub-Zero, ou o cara dizia que tem como você transformar o inimigo num bebê, sei lá, uma coisa assim. E tipo, pô, aquela lenda, né, e tudo mais, e ninguém sabia realmente. Ninguém sabia o que era. Exato. E isso se perdeu com a internet, né? E o próprio Mortal Kombat hoje em dia, quando lançou Mortal Kombat, você, 5 anos depois, tem a lista dos fatalities todos ali. E não tem muito segredo, né? E o Demon Souls, ele conseguiu recapturar essa sensação de mistério, né? De você ter que descobrir, de você ter que entender. O próprio sistema de tendência do mundo. Era uma parada que quando eu joguei eu não tinha ideia do que era, sabe? Porque o jogo ele nunca te explica. Ele te fala no manual mais ou menos do que se trata. Exatamente. Eu tava perdidaço, cara. Fui perguntar pra esse meu amigo, ele me explicou melhor. E tava dentro do que eu imaginava, mas é difícil. Sim. Mesmo. E agora você imagina, tipo, no primeiro mês. Porque no primeiro mês que você tá jogando e tá ninguém todo mundo sabe jogando, nada. Ninguém sabe. Cara, isso é genial, né? Isso é genial, cara. São poucos jogos. Acho que o Fez fez isso também, Fez, ultimamente. É verdade. Mas eu fico meio triste, porque eu joguei o Fez muito tempo depois. Eu acho que eu joguei na época do Steam, então tinha uma galera jogando. Acho que o André também tava jogando nessa época. Mas o Dark Souls eu peguei muito tempo depois, e aí... O pessoal já sabia, perguntava uma coisa. Não tem tanta graça assim, sabe? Eu por isso que o Dark Souls 2 eu quero pegar no momento que sair assim. Pra todo mundo ficar nesse zeitgeist, assim, todo mundo comentando. Exato. É muito massa. Isso é genial. Todo mundo descobrindo junto, né? Muito legal. Eu comecei a jogar, até exatamente eu tinha perguntado, conversei rapidamente com o André pelo Twitter um dia ali, e perguntei, vale a pena jogar o Demon Soul antes? Né? E ele falou, vale. Antes do Dark Souls, né? Porque eu já tenho o Dark Souls no Steam. Porque eu realmente, a mesma coisa que o Matheus falou, eu quero estar pronto pro Dark Souls 2, sabe? My body's ready, sabe? Tipo, quero pegar o jogo no primeiro dia, na primeira semana, junto com todo mundo e ver essa coisa acontecer, que é um jogo que vai de certa forma, o jogo vai se construindo com os jogadores, né? Cara, isso é muito legal. Então, bom, eu acho que Demon Souls era mais ou menos isso que eu queria falar, tô bem no começo ainda, mas eu tô gostando muito. Eu recomendo pra todo mundo que tem curiosidade e tem o Play 3, porque assim, essa história do difícil é o que a gente falou, não é um difícil sem propósito, né? Pode ter certeza que ele é um dos jogos mais recompensadores e gratificantes que eu joguei em muito tempo, cara. Em muito tempo mesmo. Então isso foi o principal atrativo. E é por isso que, apesar de estar meio empacado na mesma parte, eu quero continuar e quero terminar o jogo. E outra coisa, sobre a dificuldade, né? É um lance também que, tipo, a gente tá treinado, né, com God of War, com, sei lá, até Zelda, né, que são... Zelda, talvez, um dos tipos de jogos mais parecidos com o que você tem aí, até em combate, tudo mais, escudo, espada. Sim. E tal. A jogar esse tipo de jogo de um jeito, né? E aí chega o Demon Souls Dark Souls e fala que não, cara, você não vai jogar esse jogo desse jeito. E aí até você entender isso, até você aprender o que o jogo quer de você, né? Imagina que essa altura você já esteja andando com cuidado, né? Com o escudo levantado. Sim. Sempre, prestando atenção, né? É um jogo que ele requer muita atenção do jogador, né? E por isso talvez ele pareça difícil, né? Porque se você não estiver disposto a dedicar esse tempo, dedicar essa atenção, dedicar esse aprendizado ali, ele vai ser realmente muito frustrante. Exatamente, a comparação que tu fez é muito legal, porque num God of War, tu terminou de matar um grupo de inimigos. Por mais difícil que tenha sido, tu sai correndo pro próximo cenário. Sim. De qualquer jeito, porque tu sabe que se tu tomar a primeira e a segunda porrada, não tem problema. E no Demon Soul, tu enfrenta o primeiro mob do jogo, o primeiro zumbi, esqueleto, qualquer coisa, ele te dá um soco e cai, sei lá, 20 a 30% do HP, sabe? Tu olha assim, cara, peraí, sabe? E a morte tem consequência, né, cara? E a morte tem consequências sérias. Eu ia perguntar duas coisas pra vocês antes de vocês terminarem de falar do Demon's Souls. Fala. Primeiro, essa questão da morte ter consequências. Eu vou comparar de novo com Dark Souls, porque é a única coisa que eu tenho ali. E, se eu não me engano, o Lanzonetti, ele jogou o Demon's Souls. Ele disse que é muito mais difícil quando tu morre. O Demon's Souls perde mais coisas. Eu não lembro, ele me comentou alguma coisa assim. Acho que tu perde todas as almas, tu não tem como recuperar. Perde eu não tudo. Lembro. Se tu tá na forma de alma, na Soul Form, tu tem que voltar até a tua mancha de sangue, até o local. Sim, é igual o Dark Souls, então. É igual o Dark Souls, o sistema é idêntico. O lance, então. A dificuldade maior é que no Dark Souls você não tem punição pra você tá na forma de zumbi, no caso, né? Que no caso do Demon's Souls é na forma de fantasma. No Demon's Souls, quando você tá nessa forma, né? Depois que você morre, depois que você pega o seu corpo e você morre, você volta com uma porcentagem da sua vida completa, entendeu? Então, a morte, ela se você tá na forma física, né, sua forma humana, e você morre, aí ele tem uma punição maior do que seria no Dark Souls. Aí essa que é a diferença, mas o sistema é idêntico. E outra coisa, eu ia perguntar pra vocês, porque depois de jogar Dark Souls, eu acho, não é chatice, não, é que... todos os jogos ficaram tão mais simples e tão mais chatos, porque você tem um checkpoint logo depois, sabe? Eu estava jogando o Devil May Cry, o novo, e aí eu tava cagado, assim, nossa, vou morrer, vou voltar tudo pro início da fase. E não, cara, você sai ali logo 5 passos atrás, e isso deixa meio que broxa, sabe? Bah, que coisa simples, coisa meio sem graça. Mas isso é talvez verdade. Talvez seja eu depois, um pós-Dark Souls, assim, meio chato. Você volta acostumado depois, eu acho. Olha, eu comecei a jogar Uncharted 2 esse fim de semana e tô quase fechando. E tendo jogado Demon's Souls e depois o Uncharted, durante o Uncharted eu me sinto quase retardado, assim, cara. Tipo, eu me sento ali, desligo meu cérebro e aperto pra frente, sabe? É impressionante, o impacto realmente é grande, assim. Tem um abismo entre esses jogos. Propostas bem diferentes também, né? Exato. Tipo, no Demon's Souls ali, tu não pode andar com o peito aberto, né, cara? Não. Bem diferente, né, cara? É mais. É isso aí. Jonas, eu soube que tu andou jogando um jogo aí retrô, numa versão renovada. Fala pra cara, gente o que tu jogou. Sempre, quando a gente mencionava em hype, eu falava do Flashback, né, cara? Flashback e Strider, cara. Não adianta. E peguei o bendito do Flashback pra jogar, cara. E eu vou te dizer, eu não quero ser um office boy futurista, não, cara. Eu fiquei com dó, cara, sem noção, sério. Porque, tipo, no Super Nintendo, cara, sabe aquele movimento Prince of Persia? Aquele passinho pra frente, tem que ser calculadinho pra te não cair, o pulo, não sei o quê. Então, o Flashback novo tem mais ou menos isso também, cara. Só que, o que acontece? Eu achei ele fácil, assim, ó, a princípio, tá ligado? Uhum. Eu já tô, vamos dizer assim, numa segunda, terceira parte, já tô dentro da cidade, já saí daquela selva do começo do jogo que tem de igual do Super Nintendo, cara. Sim. E o que me broxou, cara, foi tu chegar dentro da cidade, tu tem que passar por um determinado local lá, por uma determinada área, tu tem que ficar prestando serviços pra conseguir créditos, porque precisa de 1.400 créditos pra te passar pra um outro cenário, entendeu? Tá. Uma outra situação. Cara, eu tô sem palavras pra isso, tá ligado? Pô, mas era assim no jogo original, você lembra, né? Eu não lembro, cara. Isso que eu fiquei assim, pois confuso, cara. Uma coisa interessante do Flashback é que, não sei se a maioria das pessoas jogou... O original de 92, né? Não, mas assim, que por exemplo, quando eu joguei ele a primeira vez, eu joguei no PC. Uhum. E a versão que eu tinha era o Shareware, né? Sim. Era a versão incompleta, né? Que terminava justamente quando você passava a fase da floresta. Então, por muitos anos, eu nunca vi o que vinha depois que você passava daquele abismo gigante, né? Que você tem que pegar a parada de gravidade lá e tal. Uhum. E eu nunca vi. E, tipo, quando eu cheguei na cidade, primeiro que eu achei muito interessante a proposta, que, tipo, você tem que conseguir um emprego, né? Você tem que começar, sim, a trabalhar lá. Então, eu achei muito foda, tipo, a ideia, assim. Mas é basicamente essa a pegada também. Eu não joguei esse remake, mas o que eu me lembro, e foi nessa parte da cidade que eu parei no original também, porque eu achei também muito chato você ficar indo de um lugar pro outro fazendo entrega, cara. Né? Tipo, eu me lembro que eu joguei no Super Nintendo, e da parte da floresta, eu era muito bocó, cara. Era muito Sonic na vida, tá ligado? Uhum. Então, pô, tu pegava um jogo desse, meio que estilinho Prince of Persia, tem que ser um pulo calculado, tem que ser mais stealth, assim, tu tem que pegar... Você diria que o Flashback, ele é o Demon Souls dos plataformas? Não, cara, não, não chega perto, cara. Porque eu, pelo menos, no normal, tô passando facilidade pra tá passando, entendeu? Uhum. Não é uma dificuldade. Se tu estivesse falando, comparando com o Super Nintendo, aí sim. Ah, isso. Porque, aí é pelo menos, com a lembrança que eu tenho do Super Nintendo, era essa, tá ligado? Era foda, cara. Tem... Mas é porque era mal feito, né? Ah, é, cara. Ele tinha seus... Era tipo mal assim, ele... feito, mas... Não, ele era um jogo muito, muito maneiro visualmente, né? Sim. Exato. Ele tinha aquela animação mega fluida. É, até compara ele mais com o Out of This World, né? Ia comentar. Uhum. É, do que até com o Prince of Persia, porque ele tem aquela pegada meio do gráfico vetorial e tudo mais. Uhum. É, mas, tipo assim, eu sinto que eles pegaram a ideia, né, do Out of This World e eles tentaram colocar muita coisa em cima e o jogo ficou complexo demais pro controle que eles tinham ali. Eles não conseguiram fazer as coisas muito bem. Então, acho que você acabava acostumando, né, na época, e você justificava pro jogo ser difícil e tudo mais, mas você vendo hoje em dia é um jogo meio esquisito jogar. É meio esquisito mesmo. Eu tento que eu vou continuar ele. Só que assim, ó, é como eu tava falando pro João, tem defeitos, cara. Tem um momento, por exemplo, que tu tá passando na floresta lá, tal, e uma folha cruza no meio da tua perna, tá ligado? Tem defeitos de programação, assim, que... É, eu li bastante sobre isso, eu li muito sobre... Os bugs desse jogo, ele foi muito nas coxas. As movimentações, cara, entendeu? Aí tem momento, por exemplo, que tu tá correndo, tu dá uma cambalhota, pula, e vão dizer que tu leva um tiro, assim, o último tiro e morre, tá ligado? Tem momento que tu dá um bug, cara, que tu fica caindo sem fim, tá ligado? Porra. Umas coisas assim, eu peguei umas coisas muito bizarras no jogo, cara. Ô Jonas, mas uma coisa interessante é a gente saber, assim, ó, esses bugs, eles chegam a atrapalhar o jogo a ponto de tu querer parar de jogar... Ou é aquela coisa só que tu percebe, mas passa, sabe? Ah, tipo, passa, visual, né, cara? Né? Passa, porque a história, a animação ali do começo do jogo em 3D ficou bonito pra caramba, tá ligado? A forma que ele vai pegando os pedaços de memória, tá ligado? É meio que cartoon, assim, meio preto e branco, ficou legal. Mas, por exemplo, teve um momento que eu vi ali um defeito na parede, cara, eu assim, ó... Cara, essa parede não tem continuação pro outro lado, cara. Vou pular nela. Eu consegui pular nela e ficar presa na parede, tá ligado? Assim, ó... Cara, é uns lances muito bizarros. Você também, Jonas, tu fica querendo estragar o jogo, pô? Vai pelo caminho que ele tá falando, cara. Ah, cara, não, foi sacanagem desse defeito. Vou até tirar uma foto, um shot depois pra mostrar pra vocês, cara. Mas, Jonas, deixa eu te perguntar, pra quem não conhece Flashback, não tem essa nostalgia, você acha que vale a pena comprar, pagar R$19,90, eu acho, né? Cara, deixa eu contar pra vocês. Eu acho que... Cara, eu paguei R$9,90. Por R$9,90 vale. Aí valeu. E tipo, ele vem com o original, tá ligado? É. Olha, ele vem com aquele do Super Nintendo junto. É legal, só que, sabe, cara. É uma parada meio esquisita que... Você chegou a jogar o original nele? O original nele, não. Nele. Pois é, porque tipo, ele te dá... Ele tem aqueles menus, né, que tipo... Você vai... Tem um cenário, né, aí você vai, as opções você vai mudando, ele vai pegando um pedaço diferente do cenário e tudo mais. Uhum. E o menu, pra você jogar o jogo clássico, ele foca num arcade, né, num fliperama, e aí na telinha você joga o jogo. E é bizarro, porque, tipo, não tem como você colocar em tela cheia, então você tem que jogar o jogo original na telinha do fliperama, que é muito esquisito, né, a ideia é muito... Cara... Eu não cheguei a testar isso, cara, porque eu não sabia dessa questão aí. Pô, que chegando em casa, eu vou dar uma olhada. Mas, e o mais bizarro, tipo, porra, por que eu não podia fazer um computador? O jogo nunca saiu pra fliperama, seus malucos. É, eu até fiquei quieto, porque sabe aquele medo da mancada no cast? Assim, eu jogava no fliperama. Não, cara, sempre olha. Tem um cara pra falar. Cara, mas outra coisa, Jonas, que eu ia te perguntar. Eu lembro de ter visto algumas cenas dele em... Ele é todo em plataforma 2D? Ele é todo visão lateral ou ele chega a mudar essa visão? Cara, ele é todo em visão lateral, cara. É. Até onde eu tô, é toda visão lateral. O que acontece? Tem elementos de 3D que cruzam, entendeu? Tá. Tu nota assim que tá por cima da parte dele ali e tal. Que eu achei que ficou bacana, cara. Só, pô, eles podiam ter sacado um pouco mais desses bugzinhos aí, né, cara? É que é da Ubisoft, cara. Assim, ele é de uma outra empresa, de um outro estúdio, mas é a Ubisoft que lançou, né? A gente sabe que a Ubisoft, pra lançar jogo com bug, eles não estão nem aí, né, cara? Cara, mas... O estúdio que fez é um estúdio também, assim, iniciante, né? O primeiro jogo deles foi de 2012. E foi um jogo horroroso, cara. É aquele Aim, né? Não sei se vocês jogaram. Nossa, eu não joguei, mas eu sei qual é. É um jogo tenebroso de ruim, cara. Puta que pariu. E os caras, beleza, vamos dar o remake de um clássico absurdo, sabe? Ah, mas remake de um clássico, né? Porque... Quando ele saiu, eu lembro que saiu o Mickey, saiu o DuckTales, saiu todos esses joguinhos, né? Sim. E aí, nossa, é o mesmo dos remakes, acho que era setembro, sei lá. É. Muito escroto. E o único que salvou aí mesmo foi o do Mickey, que é muito bom. O do Mickey? Não, realmente. É, salvou, é. Não, legal. O do... Como é que é o aquele outro que o Jean tava jogando? DuckTales também foi legal, cara. Você achou? Eu achei bacana, cara. Ficou bem coloridão, assim, bem da hora. Mas finalizando ali... Então, cara, eu vou continuar o jogo, cara. Não vou ficar triste, mas, pô, ter que ficar fazendo os papelzinhos de office boy ali pra poder continuar a história é muito complicado, cara. Tu vai e volta, tipo, nessa primeira quest, vamos dizer assim, eu acho que eu andei de metrô lá dentro da cidade umas 4, 5 vezes, cara. Em 4, 5 pontos diferentes pra pegar uma caixa, tá ligado? É exatamente isso que era o original. Aí, eu não sabia até que ponto que era um remake fiel mesmo do original, mas aparentemente é bem fiel. Ah, mas uma coisa interessante que eu até falei pro João, cara, é que esse tipo de jogo me chamou a atenção de novo pro Super Metroid e jogos assim, Metroidvania, sabe? Que, pô, que saudade de trazer. Começa a trazer de volta as coisas do passado, né? Sim, cara. Foi, eu fiquei numa pilha, assim, eu até joguei mais e tal. É tipo o dia que o cara descobre que pode baixar ROM de Super NES na internet a primeira vez, sabe? O cara fica quase surta na frente do computador, sabe? É isso aí. Massa. Então, flashback. Isso. Flashback é uma coisa muito interessante pra gente comentar, que eu acho que é bem legal, principalmente pra quem não jogou, é que é um jogo que tem muitas referências a filmes clássicos de ficção científica, a livros clássicos. Então, eu acho que esse é mais um motivo que, pra quem não jogou, bom, primeiro que o Jonas falou que a versão nova ela é boa, tem seus bugs, mas é legal. E parece que tá bem fiel ao jogo antigo. Então, pra quem não tem aquele, vamos dizer assim, estômago pra jogar o jogo antigo, às vezes o cara não tem paciência ou não quer jogar emulador, pega essa versão nova. E vale muito a pena ficar atento pra essas referências, né, cara? Referência a Blade Runner, a outros clássicos. Cara, a história ficou animal, cara. Ficou super bem contadinha, entendeu? As animações ficaram legais, cara. E é o que acaba vendendo o jogo, tá ligado? Sim. Realmente, sim, ó. Dá vontade de continuar mesmo. E se no fim das contas você não curtiu o novo, né? Tem o original. Que eu acho que, né, voltando a falar disso, mas tipo, isso é uma parada que deixa muito puto, porque é o seguinte. Você não tem como comprar esse jogo oficialmente de uma forma legal sim. e fácil de conseguir hoje em dia, né? Tipo, dar dinheiro pra vocês, não tem como. Eu quero jogar eu pessoalmente não quero, mas alguém que gostaria querer jogar o Flashback original, não tem como fazer isso. E aí eles pegam o direito do jogo, colocam o jogo original e, porra, só tem como jogar na telinha do arcade, é uma sacanagem. Não, nem fala, cara. Fazer o quê? Aí não rola, né? Então agora, chega de jogar jogo em telinhas pequenas... E vamos falar de telinha pequena, vamos falar de portátil. Mais telinha pequena, então. Mais telinha pequena, senhor André Campos. Eu tenho essa fama, né, especialmente nos podcasts do Super Controle, de ser o hater da Nintendo, né? Nossa, só deixa eu contar. Quando o André participava... Na verdade, a história é até melhor. Esses tempos, eu fui falar com um cara... Em São Paulo, foi aí quando, na época da BGS. E o cara chegou pra mim e ele falou: tu e o Majin, eu lembro aquele cast que vocês falaram que a Nintendo ia morrer, ia falir. Acho que era um porão do Frajola e tal, que a gente convidou. Eu acho que é um porão. E aí o cara chegou pra mim, acho que tava junto, João, foi lá no Bar Bahia, e o cara falou: bem feito, porque a Nintendo aí, ó, tá comendo cu de todo mundo, tá vendendo portátil, acaba rabo. Eu quase bati o carro quando tava dirigindo, escutando vocês. Porque aquele André, ele só fala mal da Nintendo e não sei o quê. Cara, calma, velho. E aí, até hoje o cara me liga comigo, porque ele fala: aí, ó, a Nintendo tá vendendo, não sei o quê. Aí eu colei um link pra ele: olha só, o Kinect, ele vendeu mais que o teu Mario, cara. Não que eu goste de Kinect, mas tá aí, sabe, tá rolando. E aí, ele fica muito de cara. Vai lá com o Majin, vai lá com o Majin. O cara é foda. Veste muita camisa, né, cara? Muita camisa. O nome dele eu vou falar... Abraços. Ah, eu sei, abraço aí, André. Olha só. Tinha que ser André, André não presta, não. Tinha que ser André, cara. Isso tem duas coisas interessantes. Um é aquele cara que ele lê que as vendas do Wii U aumentaram 500%, mas sim, quando tu vendeu dois consoles, pra aumentar 500%, precisa vender 10, tá ligado? Então, até o. E o Michael Pachter do Game Trailers falou. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. Ele falou uma coisa. Ele falou a coisa mais certa do universo inteiro. Ele falou assim, ó. Tá, vocês nintendistas ficam reclamando da Nintendo, mas vocês não compram um console, cara. Pois é. Se todas as pessoas que se declaram, esses caras que estão na internet, que. Cara, tinha uma comunidade do Facebook que eu saí que chamava Nintendista. Que eu entrei lá pra ver uma informação específica. Pelo nome, tu já imagina o tipo de pessoa que frequenta. Essa ideia. Sabe? Eu saí, cara. E esses caras que estão lá não compram console, sabe? Eu falo, mas eu comprei a porra do console. E eu comprei o Mario. Então, assim, o outro lado disso que o Matheus falou, que tá, o NEC vendeu mais que o Mario. Só que, porra, cara, o Mario 3D World é genial. Ah, sim. Sabe? É genial. Mas é só pra beliscar, né? Só pra falar. E aí, ó. Fala mal do NEC aí, ó. O grande problema que eu vejo, assim, não vamos entrar muito no assunto, mas pra resumir a minha ideia, o problema que eu vejo que acontece com um console como o Wii U ou como o PS Vita é que quando ele tem esse lançamento ruim, desconectado dos bons lançamentos dele, sabe? Ele fica um ano e meio no mercado apodrecendo, tá entendendo? Sim. E as pessoas ficam ali, mitigando ele, né? Falando mal. E as third parties começam a falar mal. E todo mundo começa a falar mal. Em vez de ter lançado o Wii U agora com Mario e Mario Kart junto, cara, sabe? Não tem como tu olhar esse Mario 3D Road e não ficar com vontade de comprar. Mesmo que tu não vá comprar, tu fica com vontade. Exato. Então é foda, né, cara? E assim, é uma coisa que nem, né, lembra dessa discussão que a gente teve no Super Controller sobre o fim da Nintendo e tudo mais. Uma coisa que, assim, eu tava errado e uma coisa que eu sempre falava junto disso era que é complicado apostar contra a Nintendo, mas eu acho que ela vai se ferrar ainda assim. E uma coisa que aconteceu que eu não imaginava que fosse acontecer foi o sucesso do 3DS. Eu imaginava que o 3DS ele não ia conseguir competir com celulares, né, e esse tipo de coisa, que os jogos são muito mais baratos e tem jogos de altíssima qualidade e tudo mais, mas são a minoria, né, e uma coisa que vê o sucesso do 3DS, mesmo com jogos de $40 e tudo mais, foi ver que, tipo, cara, enquanto tiver jogo bom, a parada vende, né, isso é muito legal de ver, que jogo bom, ele supera qualquer coisa, né. Isso é gratificante, né, cara? É muito gratificante, é muito legal de ver mesmo. Porque, assim, na verdade, eu não compartilho de todo esse teu pensamento, André, de que, a Nintendo, eu não acredito tanto que ela vá acabar da maneira como tu falou, resumindo, mas, assim, mesmo sendo otimista, digamos assim, quanto a isso, eu ficava com muito medo desse mercado de portátil, de jogo de celular, na verdade, não de portátil, de jogo de celular e tablet, porque não é a mesma coisa, sabe? Quem quer jogar uma coisa de qualidade, não tá procurando isso. Não compara. E é bem gratificante tu ver o 3DS vendendo mais do que bem, sabe? Vendendo tranquilamente ali, vendendo seus jogos de $40, $50, e, pô, isso é bom, cara, porque a gente quer jogar. Eu tô jogando também no 3DS o Fire Emblem, e é um negócio que vai demorar muito pra ver num tablet ou num celular, tá? Vai demorar e eu acho que, olha, nem sei se vem. Então é outra coisa. E dá pra ver que o público que sabe o que ele quer, sabe? Mas pode mudar. As gerações novas já estão crescendo com outras influências. Essa que é a maior mudança. Eu não acho mais, eu mudei de opinião. Eu admito que eu tava errado sobre a Nintendo, sabe? Não tem problema em admitir que, tipo, a Nintendo ela não vai falir num futuro próximo, né? Não vai falir, pelo menos. Daqui a 50 anos, quem sabe, mas no futuro próximo, nessa geração, na próxima, ela não vai falir. O que eu ainda acho que eventualmente a Nintendo vai lançar jogos para outros consoles, acho. E eu ainda acho que ela vai lançar jogos pro celular, acho. Mas, tipo, enquanto ela dominar esse mercado de portáteis, e ela vai continuar tendo o orgulho dela, ela vai continuar tentando lançar jogos para o console, sim. Mas o fato é que eu observei o 3DS crescer e acumular jogos bons, mais ou menos a mesma trajetória que o DS teve, né? Não sei se vocês lembram quando o DS lançou, ninguém acreditava nele também, e ele foi aos pouquinhos acumulando uma quantidade muito legal de jogos que dá vontade de jogar. E eu eventualmente comprei o meu também. Foi bem o que aconteceu com o 3DS. Eu vi, cara, tem uns, sei lá, 10 jogos aqui que eu quero muito jogar. Então vale a pena, justifica já o console. Esse, uhum. É, e o primeiro jogo que eu comprei, e eu tô comprando todos os jogos na eShop, foi o Zelda A Link Between Worlds, né? Que começou também como um jogo totalmente desacreditado, né? Porque parecia mais uma daquelas coisas de desespero, assim, ah, não, não, toma aqui, ó, a sequência do Link to the Past, ah, fiquem tranquilos, comprem, isso vai ser legal. Tipo, vamos gastar o Coringa. É, e eu não dava nada pelo jogo, até porque eu não tenho tanta nostalgia assim pelo Link to the Past, mas quando ele lançou, os reviews foram tão legais que foi o que acabou me fazendo comprar o 3DS, foi o estopim pra eu querer comprar mesmo. E eu joguei e é um dos meus Zeldas favoritos, sabe? É um jogo que ele consegue trilhar muito bem esse caminho que a Nintendo ela tem tido dificuldade, ou pelo menos o próprio Red já reclamou disso numa conferência, né, de que vocês querem algo novo, mas vocês querem o mesmo, né, vocês querem a nostalgia, mas vocês querem a inovação também. E foi engraçado até quando ele reclamou, né, tipo, vocês nunca estão satisfeitos, nunca estou satisfeito. Que droga, tá aí, a gente lançou Pikmin, pô, parem de reclamar, sabe. E aí, tipo, eles lançam um jogo clássico, aí o pessoal, mas cadê o jogo novo, né, cadê a inovação, aí eles lançam inovação, ou, sei lá, tenta alguma coisa diferente, o esportes, o eFit da vida, mas cadê os jogos clássicos, cadê o F-Zero, cadê Metroid, não sei o que lá. E eu acho que esse Zelda ele conseguiu trilhar bem essa linha de se basear, se apoiar na nostalgia até um certo ponto, né? Afinal de contas é uma sequência direta do Link to the Past, significa que é o mesmo estilo gráfico, né? Apesar de ele ser totalmente em 3D, não ser sprites, eles tentaram reproduzir ao máximo o estilo visual, né, o estilo da arquitetura, né, o estilo até das arvorezinhas, né. O mapa todo, né, cara, o mapa externo, o mundo geral é igual, né. É igual, é idêntico. Eles tentaram reproduzir, tipo, os tilezinhos, né, os spritezinhos todos em 3D, e eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. É tão fiel isso que eles tentaram fazer, porque, tipo, se você simplesmente pegar você criar um mundo plano, né, um mundo normal, e colocar a câmera de cima, você não vai ter a perspectiva forçada que você tinha no Super Nintendo, né? Então eles fizeram aquele truquezinho que o Iwata divulgou a foto do jogo desse jogo 3DS, o Link Between Worlds, mudando a câmera, né, mostrando como que as coisas estavam mesmo, e tá tudo inclinado um pouco para trás, tipo, como se o Link estivesse fazendo aquele passo do Michael Jackson, sabe, só que para trás, assim, pra quando você olhar de cima, você ter a impressão que você tá vendo exatamente o mesmo jogo do Super Nintendo, né, então eles reproduziram muito bem visualmente a parte sonora, né, eles usaram as mesmas músicas também, versões rearranjadas, os mesmos temas. Nossa, e a música, por favor, né, cara, tem que... Sensacional, Alguém desavisado aí que tá ouvindo pode falar, mas usaram a mesma música, cara, mas é que não, quem não ouviu... Tem que ouvir direito, cara, tem que ouvir com atenção, cara. Não, tem que botar o fone de ouvido, tem que botar o fone de ouvido e dar vontade de levantar e aplaudir. O tema do Dark Code ficou sensacional. Nossa. E tem aquelas versões, né, tipo assim que você pega Master Sword, ou assim que você tá indo pro castelo final do Ganon, que ele dá uma versão mais épica da música, assim, que ele muda. Muito foda. A trilha sonora é foda. Então assim, eles se basearam, eles se apoiaram nessa nostalgia, mas a partir disso eles conseguiram criar um jogo que se difere bastante, não só do Link to the Past, quanto da estrutura que você tem dos do Zeldas atualmente, né, que... Justamente... Todos os Zeldas. Essa depois, é uma pergunta que. Não, fala. Uma estrutura que vem basicamente de todos os Zeldas. Desde o Link to the Past, né? Basicamente. Foi algo que eles criaram depois, né? E tomaram aquilo como o santo graal do Zelda, sabe? Tem que ser assim, sabe? Então, vocês lembram da entrevista que o Phil Fish deu? Acho que foi no Endgame Game. Que foi a grande polêmica do Phil Fish no Japão, né? Sim, e eu não sei se ele estava se referindo ao Japão geral, mas acho que ele comenta sobre o Zelda, e mais pessoas falam isso. Eu também não gosto de Zelda pós Ocarina of Time. Até o Ocarina ele já é meio... Ele pega na tua mão e te leva, e ele te explica tudo, sabe? Sim. E ouvindo o Dash dos primeiros Zeldas, eu joguei o primeiro Zelda long time ago, eu não lembro como é que é, mas assim, ele te dá aquele mundo aberto, E esse novo Zelda, ele tem isso, essa pegada mais Dark Souls, digamos assim, ou ele é mais, vamos lá, dá aqui tua mão que eu te levo, eu te apresento todos os cenários, todos os tutoriais? Ele é, eu diria que ele é uma mistura, sabe? Ele não te solta totalmente como era no primeiro ou no segundo Zelda. Ele é bem como era no próprio Link to the Past, sabe? Que ele te marca no mapa onde você tem que ir em seguida. Ele te dá um tutorial, te fala, né, te dá dicas. Você tem aquela a cabaninha da bruxa, né? Que você pode ir lá e ler o futuro, né? O Fortune Teller. Pra você ter uma dica do que fazer em seguida. Nesse, eles ainda incluíram um item, que é um óculos que você coloca pra ter dica. E aí você. É aquele tipo de coisa, né? Se você estiver agarrado, você vai pedir a dica. Que é diferente do que você tinha no Zelda a partir do Ocarina of Time, né? Que você ficou 5 segundos. Cara, você olhou pro puzzle, assim. Você olhou pro puzzle, a nave voltou na sua cabeça. Ela não deixou nem você tentar perceber o que era a parada, sabe? Então, eles tentaram uma solução intermediária, né? Ele ainda te dá a dica, mas ela tá lá só se você quiser, né? Ele não te empurra ela. Eu tive a impressão, André, que assim, esse foi um Zelda que ele ficou muito mais rápido. Em termos de não ficar tanto tempo no tutorial, né? Ele indica as coisas, mas ele é rápido nisso. Ele assim, ó, ele dá a espada na tua mão, beleza, aqui, vai lá lutar. Tipo, ele diz onde é que tem que ir. Mas. Sim, se você compara isso com, por exemplo, não sei se vocês jogaram o Twilight Princess, né? Que, eu não. Sim, nossa. As primeiras, sei lá, uma hora e meia, duas horas do jogo é você fazendo tarefinha na vila, né? Até você pegar a roupa do Link, uma espada, sair enfrentando monstros, é umas duas horas e meia de jogo, sem sacanagem, sabe? Esse Zelda, sei lá, 5 minutos você já tá numa dungeon. Largou. Mas será que isso não é por causa que o jogo foi lançado para portátil? Talvez o pessoal tenha essa mentalidade que portátil, pouco tempo, ou eu estou viajando muito? Uhum. Porque eu tenho medo que eles lancem. Aqui, viajando muito, um novo Zelda pra, sei lá, Wii U, e volte a ser o que era, sabe? Porque o pessoal ficou muito animado com esse Zelda, sabe? Sim. Esse do 3DS. O pessoal ficou, não, nossa, são passos. Eu não sei, acho que foi até tu que falou isso, André, no Dash. Aham. Uh-huh. Mas ele não muda muito, mas pra quem já tava de saco cheio, mudou tanto, que é um passo tão pequeno, mas tão grande ao mesmo tempo. E talvez no Wii U volte a ser o que era, sabe? Talvez. É um medo que pode acontecer, mas assim. Você chegou a jogar os de DS, o Phantom Hourglass, o Spirit Tracks? Só o Spirit Tracks. E ele é bem demorado também, né? Você sentiu isso? Pois é. Ele não chega a ser o Twilight Princess de demora, mas ele ainda é muito, segura muito a sua mão, ele ainda te explica cada coisinha aos pouquinhos, à medida que vai acontecendo. E, assim, o que, na real, dá pra ficar realmente animado é porque, antes do lançamento desse Zelda, o Eiji Aonuma, né, que é o produtor da franquia Zelda, ele já tava falando disso. Ele tava falando que eles entenderam o feedback. Sim, eu lembro disso. Qual que foi o último? Skyward Sword, né? E que eles estão realmente querendo fazer mudanças na franquia, né? E aí você vê, tipo, não só esse lance dele não segurar tanto mais na sua mão, mas algumas outras decisões que mudaram, foram colocados pra mudar um pouco mais a fórmula do Zelda, que foram colocados assim, propositalmente pra isso, pra você ter um pouco mais de liberdade, pra você ter um pouco mais de capacidade de experimentar, né? Acho que a maior mudança que na estrutura do Zelda é que, porra, você tem aí desde o Link to the Past, né? Você vai numa dungeon, na dungeon você pega a bússola, você pega o mapa, você pega um item, né? Uma arma que vai te ajudar a passar aquela dungeon, né? Resolver os puzzles daquela dungeon, o bumerangue, a bomba, aí você vai, né, matar o chefe com a bomba, aí você vai pra próxima dungeon, você pega o hookshot, aí nos puzzles dela são todos com hookshot, o chefe você precisa do hookshot. E inclusive no Link to the Past, aquele mago que te ajuda, o Salazar lá. Chachachala lá, tem uma pedrinha na dungeon que tu aperta e ele fala contigo, olha, não te esquece de usar o item que tu encontra na dungeon, é muito importante. Não, eu acabei de encontrar um bumerangue, tocou uma música diferente e o bumerangue tava num baú que era muito maior que eu. Será que é importante, sabe? Então, é isso que parece que começou a se perder no Link to the Past, que o André e o Rick e o Sushi comentaram no excelente Dash que eles fizeram. É que no final vocês falaram, talvez o Link to the Past seja o começo. Ele é muito bom, óbvio, ele é um clássico, mas ele é o começo dos problemas da série Zelda. Sim. Inclusive, eu pensei numa comparação, e talvez ele seja o Black Album da série Zelda, sabe? Black Album do Metallica. que é um CD que todo mundo gosta, sabe? Sucesso é excelente. Comum, mas é o começo dos problemas. Cara, é uma excelente comparação, parabéns, realmente, é isso mesmo. Pois é, né, mano? Pô, e faz tempo que eu tô esperando pra falar, porque adiama a gravação. Tava aguardando a história, foi boa. Foi. Muito bom mesmo. E assim, cara, uma outra coisa é que no Link to the Past, como o André falou, ele começa a dar muitas direções e, pô, ele numera as dungeons, cara. Tu chega no Dark Road e ele bota, essa é a dungeon número 1, essa é a 2, essa é a 3, até a 7. Aham. Uhum. E o que mudou nesse do 3DS, que eu gostei bastante, foi que eles tiraram essa ordem das dungeons. Uhum. E como eles fizeram isso, foi colocando uma loja onde você pode alugar os itens. Aqueles itens que pegaria na dungeon, tu pode alugar. E posteriormente, tu pode comprar eles pra ficar com eles pra sempre. Eu ia mencionar isso. Isso é bem interessante, cara. Porque, assim, ó... Desculpa, Jonas, te cortei, mas só tá terminar. Certo? Inicialmente, eu fiquei muito desconfiado. Eu falei, cara, eu não vou gostar desse negócio, cara. Que, sabe? E eu gosto muito de Zelda, eu me importo bastante. Então eu fiquei pensativo e tal. Ah, será que eu vou gostar? Mas, cara, só dá pra explicar jogando, digamos. Quando eu peguei o jogo na mão, aquilo ali, pra mim, funcionou. Sabe? Sim. Funcionou legal. Porque tirou aquela obrigação de fazer as dungeons numa determinada ordem. E apesar de parecer uma coisa, pô, que palha, compra o item, não tem a gratificação, a recompensa por ter ganhado o item. Mas as recompensas desse jogo são outras pra mim, sabe? E, então assim, sobre essa lojinha de comprar itens, eu ainda não sei se eu quero que ela permaneça, que ela apareça num novo jogo. Mas nesse jogo funcionou bem pra mim. É uma ideia, né, cara? É uma ideia. É uma ideia. E é legal ver eles experimentando com novas ideias. Porque é justamente, tipo, você tem acesso a quase todos os itens do jogo, né? O boomerang, o arco e flecha, a bomba, tudo, né? Todos os itens clássicos do Zelda, você tem acesso a eles de uma vez, né? Toma que todos de uma vez, basicamente. E aí se você morrer, né, você vai e perde eles, é uma parada bem Dark Souls, assim, e aí você tem que ir lá comprar de novo. O legal disso é que, primeiro, muda a dinâmica, né, do jogo, muda aquela estrutura tão engessada do Zelda que tava aí há tantos anos, e também ele incentiva mais a exploração, né, porque enquanto que no Zelda tradicional, tirando certas partes de segredos e tudo mais, você... Se eu só ia chegar em uma parte que precisasse do hookshot, por exemplo, quando você tivesse hookshot, né? E aí você ia ver sei lá, a plataformazinha pra você tirar o hookshot, você ia passar. E aí você de repente tá explorando, você vê um buraco na ponte, poxa, não tem como passar, né? Aí você vai, se eu tivesse hookshot aqui, eu provavelmente poderia passar, né? Tu já sabe disso agora. Né? Pois é. Tem que pensar que agora quem já jogou 3, 4 jogos da série já sabe disso, sabe? Sim, o cara não vai, que legal, um hookshot. Sabe? Exato. E então assim, ele te dá um mundo totalmente aberto desde o começo, ele ainda limita, né, que nem o João falou, ele te dá todas as dungeons, ele não numera a ordem delas, então você pode tentar pelo menos acessar todas as dungeons de uma vez, né, na ordem que você quiser. Ele ainda limita a entrada de algumas, você precisa da luva pesada pra levantar a pedra maior, né, ou aqui você precisa do bastão da areia pra fazer os pilares de areia, alguma coisa assim, mas, né, o fato é que, tipo, no Dark Souls, mais uma vez fazendo a comparação, que tudo tem como você comparar com o Dark Souls, aparentemente, do mundo. Mas quando no Dark Souls ele te solta lá em Lordaeron e fala, se vira, né, você pode tentar ir pelo cemitério, você provavelmente não vai conseguir, né, mas ele te dá a oportunidade de tentar, e essa oportunidade de tentar e falhar torna muito mais legal quando você tenta e consegue, né. E é isso que esse Zelda ele faz melhor do que a franquia já não faz há muito tempo aí. Eu gostei bastante. Cara, eu tô jogando ele ainda, tá ligado? E eu curto de pegar e jogar e não ver nada em lugar nenhum, tá ligado? Nem na internet. Não vi cara, nada. É animal, cara. E ele te dá essa possibilidade, entendeu? Tu não fica... É questão de tu pegar realmente, pensar, calcular como resolver aquele puzzlezinho ali pra te passar, entendeu? Tu não é uma coisa que te desanima. E é interessante, sabe? E é interessante que, tipo, ele ainda usa muito dessa nostalgia, que as memórias que você tem do Link to the Past pra meio que te enganar, né? Você tá achando que alguma coisa vai acontecer como acontecia no Link to the Past, mas aqui vai acontecer de outra forma, né? Que nem, por exemplo, no Link to the Past você pega as botas de correr de uma certa maneira, né? E aí eu via um monte de lugar, cara, preciso da bota pra isso, preciso da bota pra isso, não sei o que lá. Uhum. Eu ficava esperando, cara, cadê a bota? Não tô vendo a bota. E tipo, já tava indo pro Dark World, já tinha feito quase todas as dungeons e eu não tinha a bota. Eu, caralho, velho, como assim não tem a bota? Aí eu fui descobrir que, tipo, eu podia ter pegado essa bota, sabe, nas primeiras horas do jogo. Muito no começo dá pra pegar. E é muito legal o jeito que ele pega, muito cara. Criativo, é. Muito criativo. Que usa a mecânica nova, né, dele, que é a mecânica do Link se fundir com a parede, né? Virar uma pintura na parede, que é muito legal, cara. É muito bem usado. Esse é outro aspecto que a gente tem que destacar nesse jogo, é que além de ter criado essa ideia nova, eles souberam usar muito bem, né? Isso não me surpreende, sendo a Nintendo e sendo um jogo da série Zelda, na boa, sabe? É ali que eu espero as maiores inovações, digamos. Cara, com certeza. E foi o que a gente falou no cast anterior, Jonas, da questão de... que a gente tava falando do hype no cast 19, que, pô, às vezes se cria um hype em cima de uma mecânica nova que aparece num trailer de um jogo, mas os caras não fazem nada com aquilo, sabe? É. Aquilo ali fica igual o jogo inteiro. E o ali próprio, não. Ali é... A própria franquia Zelda, né, cara? O lobo do Twilight Princess eu acho que é muito mal aproveitado, sabe? Sim. Ô, brothers, deixa eu contar mencionar. É, qual das paredes vocês não tentaram transformar a pintura pensando que era pra ser secreta, né, cara? Ah, sim. Em todas, velho. E agora eu me lembrei de uma coisa. Na casa do Link tem a máscara do Majora's Mask. Tem, você pode ficar atrás. Não tentei virar pintura ainda pra tirar aquela máscara, cara. não dá, já tentei. Muito foda. Mas e uma coisa legal dessa mecânica é que, tipo, uma parada semelhante à Portal, né? Que tem aquela sensação de, tipo, cara, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Aí clica uma parada na sua cabeça, sabe? Acho que se a Nintendo, ela devia ter vendido esse jogo assim. Now you're thinking with paintings, sabe? Porque... Boa. É basicamente a mesma né, tipo de raciocínio, assim. É, você começa a pensar diferente. Ah, eu tenho essa habilidade, né, velho? Posso fazer isso agora. É, poxa, legal. Muito legal. Eu achei que... Eu tô quietinho aqui. Se o jogo te dá esse tipo de insight, eu acho que já vale a pena. Cara. É, muito legal. Fiquei pilhado, ficou legal. Eu fiz 100%, eu gostei demais do jogo. Eu gostei, cara, eu gostei muito do final do jogo. O final do jogo é um plot twist muito maneiro, não muito vou falar, massa. Obviamente. Mas é muito legal. E um final muito, muito bonitinho, muito emocionante até, assim, achei muito legal. É isso aí. Olha aí. Bom, pessoal, depois de falar de Zelda, então, vamos ver o que o nosso amigo Matheus tem jogado. Bom, eu joguei um jogo independente e roguelike chamado Rogue Legacy. Para PC só, eu acho que esse ano ele vai sair para as plataformas da Sony aí. Microsoft não vai ter esse jogo, eu acho. E, cara, eu nunca fui... Na real, meu primeiro roguelike, eu até queria jogar o Binding of Isaac, que é outros games, mas eu não me interessei. E esse, ele foi criado por duas pessoas, dois irmãos, se eu não me engano. O primeiro jogo dos caras. E eu, ok, vou dar uma chance, porque eles se inspiraram em Dark Souls. Então, como eu estava na vibe, eu falei, não, vamos ver qual é esse jogo. Todo mundo fala bem, tá nas listas de top 10 de 2013 de muita galera. Muito site, então vamos lá. E aí eu peguei o jogo pra agora em janeiro e eu comecei a jogar. Caras, ele... O que eu posso falar? Eu acho ele muito bacana, porque ele é plataforma. E o que tu faz nele? Tu começa com um personagem qualquer, como eu posso dizer? Um cavaleiro. Nossa, eu sei falar inglês e não português. E aí você vai jogando, ele te dá a fase, ele te dá o castelo principal, que tu tem que começar a praticar a fase. E aí, se tu morrer, o que acontece? Como ele é um rogue, tu volta pro início do jogo. E tu volta com o filho desse personagem. Só que daí, essa geração que vem vindo depois, o filho, netos e tudo mais, eles vão pegando os genes e tudo mais do pai. E aí tu fica. Tu tem várias skills diferentes. E essas skills, elas não são skills legais, elas são skills bizarras, porque elas têm. São doenças, elas são TDAH, faz você ficar cego, faz você ficar cego de um olho, faz você ficar vendo as coisas de cabeça pra baixo. Tem o cavaleiro que fica maluco, que ele vê inimigos que não existem, você vai lá bater no inimigo. Já não basta os que existem, cara. Cara, que animal, velho. É muito bom, cara. E tem, eu acho genial essa parte. Pra mim, é um jogo que eu não achei tão legal quanto a maioria das pessoas acham, mas, tipo, essa parte das habilidades, o jeito que ele insere essas habilidades, que, tipo, muitas, algumas, né, são excelentes, né? Tem alguns. Um cara que não toma dano no espinho, sabe? Umas paradas que são realmente ajudam. Mas tem umas coisas que são bizarras, né? Essas doenças nada a ver, assim, que é aleatória. É legal porque, por exemplo, tem coisas boas e ruins, como o André falou, mas, por exemplo, tem o gigantismo, né? O cara é gigante. E aí tu dá muito dano nos outros bichos, uhum, tá? Nos inimigos. Porque tu é gigante, tu vê três bichos, tu dá uma espadada, tu mata os três. E aí se tu for... Mas ao mesmo tempo tu toma muito dano, porque tu é muito, uhum, grande, entendeu? E aí tem o anão também, que ele passa em lugares estratégicos. Sim. E o cenário de jogo, ele lembra muito o Castlevania. Só uma parada rapidinho. Uma parada que eu achei genial do jeito que ele faz essa parada das doenças é que, tipo, é muito criativo, sabe? Porque, por exemplo, você tem um cara que ele é hipocondríaco, por exemplo. Aí, como é que o cara é hipocondríaco? Como é que eles vão representar isso no jogo, né? E aí, tipo, você tá andando, você toma uma porrada, e, tipo, a porrada que tiraria 10, aí o cara acha que tirou 6 mil, sabe? Só que aparece menos 6 mil, assim, porque ele, caraca, eu tô fudido, sabe? Tipo, é muito criativo o jeito que eles representam as doenças, assim. É então muito, cara. Muita muito. Coisa foda, assim. Nesse As tipo. Habilidades do jogador, cara, é muito legal. Assim, tem muita coisa bacana. E tem muito mesmo, assim. Bom, o jogo, como ele é rogue, o castelo. Ele te dá um castelo em mais três cenários. Eu cheguei só na floresta, são dois cenários até agora. É o castelo, a floresta, acho que é uma caverna, se não me engano, em outro lugar que eu não lembro. E tem tipo um sótão, sei lá, uma parada em cima do castelo, assim. Isso, é. Cada cenário tem um chefe, e o legal disso é que tu pode escolher, porque o cenário ele é gerado aleatoriamente a cada partida, a cada novo jogador que tu entra. Mas tu tem a opção, no começo, antes de tu entrar no castelo, tem várias opções. Tu pode montar a tua árvore de skills, mais poder, mais magia, mais defesa, enfim, várias coisas, mais classes também, tem várias, tem ninja, hokai, tem um monte de classes maneiras. E tu tem três opções que, primeiro, tu vai lá no teu ferreiro, pode montar tua armadura, tua espada. A segunda é uma feiticeira, que pode bolar tuas magias e outros poderes, como um dash, ou quando tu bate o inimigo, tu pode pegar dano dele, daí tu pode aumentar o HP, tu pode pegar MP, essas coisas assim. E tem um velhinho, que acho que é um velhinho, se eu não me engano, que ele pode escolher, tu fez a fase antes e tu morreu, mas é aquele lance meio Dark Souls, ok, já decorei a fase, já sei onde os inimigos estão, onde estão certos baús e tal, e eu quero de novo. Aí você tem a opção de escolher pra selecionar a mesma fase, assim, ele trava o castelo com uma... Como é que é o nome daquilo? Não tô lembrado. Não, é um negócio que gira pro chão, ele trava o castelo como se fosse a fase anterior, sabe? Ele, ok, agora você pode selecionar a mesma fase e continuar... Mas aí tem uma punição que eu acho que você não pode pegar tesouro, né? Uma parada assim. Sim, porque na realidade... Não, os tesouros, se tu já pegou antes, tu não pode mais pegar. Pois é. E, se eu não me engano, a moeda, ela vale menos do que tu mata. Mas então, ele... Além disso, cara, ele tem várias inspirações. Tu vê direto, sim, o Castlevania nos cenários. Eu vejo que aquele ódio de quebrar tudo, como mesas e cristais. Candelabros. Né? Candelabros, né? Ele meio que pega a inspiração do Dark Souls, porque ele tem essa questão de tu progredir como jogador, e tu vai aprendendo a jogar o game. E cada partida, apesar de ela ser diferente e desafiadora, assim, tu começa a facilitar, tu começa a associar as coisas muito mais fácil. Uma coisa legal dele é que, tipo, ao contrário da maioria dos roguelikes que você... por exemplo, Bind of Isaac, né? Você morreu, cara, você perdeu todo o seu progresso. Que nem, por exemplo, você manteve, né, o que você aprendeu enquanto jogador, né? Ah, eu sei o que esse item faz agora, ou eu sei o que, né, como matar esse chefe, alguma coisa assim. Mas o progresso do personagem vai pro saco, né? Você começa do zero de novo. Agora, no Rogue Legacy, você mantém... você tem os skills, né, e a sua base que você vai construindo lá, isso tudo se mantém, né? Você isso não mantém, perde essa progressão. Isso que é muito legal, é muito maneiro. Ele é bem difícil, cara, mas assim, é um difícil. Difícil Dark Souls, no meio de falar que tu aprende, né? Vai acumulando. É gratificante. Não, se você perguntar pro Sushi, ele vai dizer que não é difícil. Não, o Sushi é o Deus. O Sushi tá fora. É que, cara, eu acho ele é muito divertido, ele é muito bonito. Se não me engano, foi um brasileiro que fez a arte. Ah, é? Qual é? Que legal, é o Glau- não sabia. Glauber Kotak, o nome dele, Glauber Kotak. Ele faz várias coisinhas aí, e ele, se eu não me engano, a história é até legal, porque ele mandou, um trabalho frila do cara, sabe? Ele mandou um cavaleiro desenhado pros caras, dos irmãos lá, que criaram o jogo. E os caras, não, contratado, vem pra cá, vamos fazer aí o joguinho, não sei, vamos junto. E até tem um desenho dele que é uma mula sem cabeça ali, ó, Brasil no... Ah, é verdade. No e cada cenário tem um chefe, um boss, mini bosses, e tem um chefe maior, que daí tu é obrigado a matar pra ir pros próximos... Não é obrigado a matar pra ir pros próximos cenários, mas pra zerar o jogo... É, a progressão forma... dos chefes. É, uhum. É tipo quatro chefes, aí você abre o último. É, que tu abre aquela porta no início, uhum. E aí você entra aí e... Que eu não cheguei ali ainda, mas... Ele não é tão difícil, né? Porque eu peguei o jeito já, eu demorei muito no castelo, muito. Acho que umas 6 horas no castelo. Aí uma hora eu fiz a floresta e outro cenário já. Sim, já tava ligado aos inimigos, e tu já tá mais forte e tudo mais. É. Tem que essa questão da progressão. Uma parada assim, né? Que se você falar pros caras realmente fãs de roguelike, hardcore e tudo mais, que esse jogo é um roguelike, ele vai te dar um tapa de pelica na cara, assim, né? Porque o que eles chamam, na verdade, que aí tem, né, tem os termos que eles vão inventando pra conseguir definir os jogos, né? Que é o roguelike-like ou o roguelite, né? É. Que acho que é o que mais se adequa ao roguelike, que ele tem essas ideias e elementos de roguelikes, mas ele é realmente muito mais amigável, né? Por mais que você faça uma rodada de merda ali, você... Ah, pegou um tesourinho, né? Tá, contribuiu pra aquela progressão, né? Você vai mantendo... Exato. Você sente que você sempre tá evoluindo um pouquinho. Pois mas... É, fala. Tem aquela coisa também, que você vai entrar no castelo, tu entra com um personagem que não é tão legal, assim, tu, ok, vamos lá. E aí tu, por exemplo, eu, não sei vocês que se jogaram, fizeram isso também. Mas eu, ok, dessa vez só vou pegar dinheiro pra um tesouro, pra voltar pro começo, pra aumentar minha árvore de skills, pra depois entrar mais forte. Então eu fazia isso muito no começo. É tipo, não consegui um personagem muito bom de combate, né? Então eu vou pegar dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que isso é o que mais. Eu acho que isso é o que mais vai de frente com o conceito de roguelike, sabe? É. Porque, exato. Assim, Matheus, até tu falou que não jogou o Binding of Isaac, que eu recomendo bastante. Porque não é todo roguelike que eu gosto. Eu até tô gostando do estilo. Mas não são todos que fizeram sucesso aí que eu comprei vários deles e alguns eu não me apeguei. E o Binding of Isaac que eu curti muito, cara. E principalmente conversando com um amigo meu que debulhou o jogo. Tipo, ele jogou centenas de horas de Binding of Isaac. Ele começou a me falar os detalhes, cara. E é animal, sabe? Eu não posso deixar de mencionar que o André, cara, que pois participa aqui com a gente também, ele tá viciadaço nesse jogo, cara. Ele tava jogando também o FTL. Então, o que eu ia falar sobre roguelikes em geral é que é muito legal tu ver... mesmo que tu não goste tanto assim, tu vê esse pessoal que gosta, a maneira como eles exploram esse jogo é muito legal. Porque isso é muito legal. Pois é, cara, quando esse nosso amigo que é do podcast também, o André, veio aqui em casa pra gente gravar um gameplay do FTL. E, cara, ele começou a explicar as paradas, velho. Animal, eu e o Jonas. Uma maneira muito massa. Cara, eu e o Jonas ficamos de boca aberta, assim, ó. Tomando cerveja e é outro jogo, cara. É o. Sabe, cara. Eu me senti burro, cara. Eu me senti. Cara, eu me senti muito burro. Prova disso, assim, eu realmente, até hoje, eu não consigo pensar num roguelike que eu tenha gostado. Isso não é pra mim mesmo, assim, eu já tentei mesmo. E o único, o último que eu tenho vontade de jogar pra experimentar, pra dar uma chance, que eu ainda não joguei, foi o Spelunky, né? Eu tenho ele aqui e ainda não joguei. E uma das paradas... Eu comprei no Vita ontem. E, cara, sério, eu não sei se vocês viram essa parada. O vídeo do cara fazendo o solo run da berinjela. Vocês viram essa parada? Não vi. Mas cara, depois passa pra mim. Cara, é sensacional. Tipo, eu acho que é o melhor vídeo gameplay que eu já vi na minha vida. Supera a porra do Perry do Daigo no Just. Você dá sério? Cara, é um absurdo, velho. Você, depois do final do vídeo, você tem, primeiro, uma apreciação absurda do jogo. Mas o sujeito que conseguiu fazer aquela parada, o cara é um deus da... Cara, não tem condição o que ele faz, é sério. E você vai vendo as paradas que ele vai... Porque se você ver só o vídeo, você vai achar legal, ele quase morre em vários momentos, né? Muito tenso e tudo mais, mas você não entende muito bem. Eu vou ver se eu pego o link aqui pra mandar pra vocês. E vocês têm que ver, cara, porque é inacreditável, uma parada absurda. tipo, um artigo da Polygon que vai narrando, tipo, fazendo um comentário de o que tem de tão impressionante em cada momento pra você entender por que que ele tá fazendo o que ele tá fazendo e o que que aquilo significa, né? E por que que é tão impressionante o que ele tá fazendo. E, sério, a apreciação pelo jogo, sabe, cresceu, assim, exponencialmente. Eu nunca pensei que o jogo fosse tão complexo. Até tu falou do Spelunky, que foi um jogo que o Jonas viu, a gente jogou o demo no Play 3 junto aqui. Sim. E eu... Sabe quando o visual e a música não te pegam, cara? Não é nem o jogo em si. É, o Spelunky, eu vi o visual e não me pegou. Sabe? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver uns vídeos e conversei com esse meu amigo. E ontem eu tava vendo um stream ao vivo do Patrick Klepek, do Giant Bomb. E aí, não sei, cara, me deu um negócio, me deu vontade de jogar, sabe? E gostei, cara, gostei mais de jogar. Porque eu já comecei a prestar atenção nesses elementos. Eu falei, isso aqui mudou, isso aqui não mudou. Então, acho que roguelike é mais um daqueles estilos que não é pra todo mundo, mas pra quem quer, pra quem tem esse interesse de dizer, eu quero gostar, eu quero entender, na verdade, não é eu quero gostar, eu quero entender, então olha uns vídeos, conversa com alguém que já joga, que tu vai aprender alguma coisa diferente, sabe? Sim. É, bom, então a gente pode dizer que o Rogue Legacy é um roguelite, olha aí. Isso aí. Já que todo mundo tá dando nome aos cavalos, mas... então, cara, é aquela coisa que eu falei, né? Então, por causa disso, né? Você vai lá, pega o ouro, você pode pegar os blueprints pra dar pro ferreiro depois. Ele tem essa graduação de personagem, então... é legal, ele simplifica o jogo, não sendo um rogue like. like. É, ele não é tão hardcore assim. Tô gostando bastante, as músicas são muito divertidas também, eu achei muito legal. Tem partes bacanas, assim, tem umas comédias no meio do jogo, assim. Ele é todo engraçado, cara. Acho que vale a pena. Eu estou com 7 horas de jogo, não sei quantas horas eu vou levar pra terminar, mas acho que tô no fim já, porque acho que ele fica mais fácil. E eu fui ver os achievements do Sushi e ele não zerou com tudo, então ele é um mentiroso. Olha aí! Desmascarando Sushi. A galera deu notas altas pro jogo, olha só. Tô vendo aqui, ó. É um jogo do ano passado, então vale a pena aí. Quem não jogou, vá atrás, que é muito bom. Bom, pessoal, então a gente pode passar pro nosso bloco de notícias aí, onde a gente lê pouca coisa, mas a gente lê algumas notícias recentes, ou não tão recentes. E eu separei algumas coisas aqui. E teve uma manchete que me chamou a atenção, que é o seguinte. O criador do Dark Souls, que hoje é o podcast do Dark Souls oficialmente agora, né? Todo podcast que eu participo é um podcast do Dark Souls. O nome do podcast vai ser Dark André Souls. Vamos lá. Ele foi questionado assim. Vai sair Dark Souls 2 para Wii U? E a resposta dele foi uma gargalhada. Ou seja, eu acho que o pessoal do Wii U... Se o pessoal lá da comunidade nintendista que só tem o Wii U tava esperando pelo Dark Souls 2, eles podem desistir de jogar. E cara, eu separei essa matéria pelo seguinte: a gente acabou adiantando o assunto da Nintendo, de modo geral, mas cara, é foda tu ver um console ser tratado dessa maneira, sabe? Tipo, não é que o cara, eu não tenho muito interesse em lançar o jogo pelo motivo tal. Não, ele riu do console, sabe? Ele falou assim, ó, a pau vai sair. Vocês estão sonhando? Posso ser preconceituoso? Pessoal que tem Nintendo não vai jogar Dark Souls e não quer jogar Dark Souls e não pode jogar Dark Souls e nem sabe jogar Dark Souls. Então, sabe? Não está preparado pra isso. Não tá, cara. Vai jogar Mario, vai jogar Yoshi, Island. É aquele lance, cara. O Wii U, assim, eu acho que realmente, ok, ele ter rido não foi a decisão mais politicamente correta, sei lá, né, para com os fãs do Wii U. Mas, tipo, ele tem razão, porque, tipo, o Wii U, ele é um console que já tá condenado a jogos da Nintendo, cara. E a Nintendo, né, se você põe o Mario do lado do cara do Dark Souls, é de rir mesmo, né, porque é o contraste mais absurdo do mundo. É verdade. E, tipo... Ninguém mais vai fazer jogo pro Wii U que não seja Nintendo ou que não seja um jogo financiado pelo Nintendo, né? E essa é, infelizmente, a realidade que a gente tem, né? Então os pares já abandonaram e o que você tem aí é jogo que a Nintendo ou tá desenvolvendo ou tá pagando pra desenvolverem, né? Pois é, eu acho interessante, assim, como eu falei na nossa conversa inicial, parece que o Wii U passou tanto tempo apodrecendo no mercado que aí sim que a possibilidade de sair alguma coisa fora do universo da Nintendo diminuiu, né? Uhum. Então tem lá o Bayonetta 2 sozinho pra... Tem o X também, né, que vai sair e tal. Sim, acho que vai sair. Então, são poucas coisas, mas... Mesmo o Bayonetta, ele só tá sendo desenvolvido porque ele tá sendo publicado pela Nintendo, né? Exatamente. Nintendo tá colocando dinheiro, não sei como é que é o caso do X. Mas eu acho que é também, a Monolith Soft, ela tem um contrato com a Nintendo, né? Então... Sim, sim. É, o X aí, pra quem não sabe, é o novo jogo da saga Xeno, né? Sim. Que tem relação... com Xenogears, Xenoblade... Mas vai ter relação com Xenogears? Xenotudo. Cara, eu tô explicando assim, tem uma relação espiritual, né? Tem aqui, tem o X vermelho ali, mas como o Xenogears lá do Play 1 foi um jogo que nem terminou de ser desenvolvido e houve uma grande briga, dissidência entre a equipe e os criadores, entre a Square e os criadores da saga, a coisa como um todo se perdeu, né? O que eles conseguem é lançar jogos que tem relação com, mas é uma relação tão distante, tão parca, que não... É que, cara, vocês... Vou cortar aqui rapidinho. Mas vocês lembram na época que o Xenogears, se não me engano, ele é o episódio 5, tá? Isso. E o Xeno Saga 1, 2 e 3 é como se fosse o episódio 1. É uma parada assim, é absurdo. É uma novela gigantesca, sim. É basicamente nossa, como se o George Lucas perdesse os direitos da série Star Wars depois do episódio 4. Uhum. E ele fizesse filmes com um personagem chamado Luke, que o nome do filme não é Star Wars, sabe? Então, tipo, é um negócio. Mas, cara, eu achei absurdo isso do Xeno Saga 1, 2 e 3 ser só um capítulo, sabe? Cara, a saga que o cara criou, assim, ó, eu joguei o Xenogears inteiro, é simplesmente imperdível, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é simplesmente imperdível, cara. Gostando de RPG japonês ou não, é foda demais. Mas, e é muito triste ver o que aconteceu com ele, sabe? Que eles perderam o direito sobre a série, enfim, perderam uma coisa lá. Claro. E o jogo, na verdade, nem foi terminado, cara, sabe? O cara, no desespero, ele juntou um monte de foto do jogo e colocou o texto em cima da foto, pelo menos para as pessoas lerem o que ia acontecer, sabe? É muito desesperador, assim. E, enfim, pelo menos, o que tem de bom nessa história é que o Xenoblade Chronicles pra Wii foi um jogo muito elogiado, eu não joguei ainda, mas quero jogar, e vai sair um novo jogo, que deve ser uma sequência dele, que é o X pra Wii U. Então é esse jogo que a gente tava falando, aqui. É uma das poucas coisas, né? É, aí tu falou do desgaste, foi o que o André comentou naquela época lá que ele gravou comigo, que, velho, é o Dreamcast, tá ligado? Ele ficou um ano e meio sem nada, todo mundo, ele lançou antes do tempo. E aí o pessoal viu que tem coisa melhor agora e acho que vai... Não digo que vai morrer, vai acabar e tal, mas, velho, vai ficar nisso, não, sabe? Não precisa acabar a empresa inteira, mas... Sim, vai ficar na Nintendo, vai ficar na bolha dela. Bom, e a outra notícia que a gente separou pra comentar um pouquinho, que eu achei bem interessante, foi a Square acabou vendendo um DLC do Lightning Returns, um DLC exclusivo pra lojas físicas, sem querer, na loja virtual. Ou seja, era um DLC, uma expansão do jogo, que só deveria ser vendida numa determinada franquia de lojas físicas do Japão, e ela acabou caindo na rede, caiu na net. Literalmente, caiu na net e a galera não quis nem saber, compartilhou. Então, cara, eu achei interessante porque esse sistema todo de DLC é um negócio que ainda não me pegou muito bem, sabe? Eu não sou muito fã ainda de comprar DLC de jogo e tal. Eu só fico de olho quando alguém fala muito bem do DLC, tipo, cara, é imperdível, não pode deixar de jogar. Daí eu vou atrás. Tipo o DLC do Bioshock 2, que eu não comprei ainda, mas eu quero jogar. Bioshock 2? Então, Minerva's Den. Que é melhor do que o Bioshock 2. É quase tão bom quanto o Bioshock 2. Olha aí. Pois é. Então, tá certo. É o jogo que os caras do Gone Home fizeram. Sim, né? Exato, é esse mesmo. Ah, tá, lembrei. E assim, tem exemplo, tem o fato que é isso, né? Que, tipo, DLC, assim, de histórias, de campanha, de jogo single player e tudo mais. Realmente, a exceção é que é bom, né? Tipo, o Shadow Broker do Mass Effect 2 é genial. Tem o Undead Nightmare do Red Dead Redemption, que é muito bom também. Mas são exceções, realmente. O novo do Bioshock Infinite, eu ainda não joguei. É legal. O pessoal não gostou tanto, né? Acho que... Não, não achei tão legal assim, não. Ele tem um... Ele tem um plot twist que... Assim, rever Rapture é muito legal e tem um plot twist no final que é tipo, caralho, meu Deus. Mas é mais chocante do que legal, sabe? Do que interessante, sei lá. Mas é, e o que, que vocês acham, assim, de ficar colocando DLC exclusivo pra loja e tal? Porque é aquela coisa, né? Enquanto os caras colocam, ah, uma roupa... Até parece que era uma roupa de Aeris pra Lightning, né? Ah, uma roupinha, uma coisa. Pô, é legal, mas eles têm que entender também que, cara, o jogo é vendido no mundo inteiro e todo mundo tá sabendo do jogo, sabe? Não é porque a gente tá no Brasil que a gente não Sim. sabe do jogo. E aí tu fica lá olhando, né? Ah, que legal, né? Quem tá lá no Japão pode comprar, sabe? Ah, mas aqui, né? É coisa de japonês comprar roupinha também, né? Mas é, cara, esse preconceito de novo. Esse Lightning Returns é baseado nisso, né? Basicamente. É o Final Fantasy X-2-2. Eu ia dizer assim, até o momento que eles começarem a vender coisas que importam mais pro jogador, sabe? Então, tipo, não sei, cara, a própria política de DLC já me incomoda um pouco e... Porque parece que, assim como é obrigado a ter modo multiplayer, é obrigado a ter DLC, sabe? Então... Assim, é aquele lance, né? Tipo, você tá falando, né? Deve começar a vender coisas que importam, já tá acontecendo, né? Tipo, essas microtransações aí nos jogos estão saindo agora pro Xbox One, ou até você pegar a porra Asura's Wrath, que metade do jogo, o capítulo DLC. Final, né, DLC. Que é realmente uma sacanagem, e tem empresas que fazem melhor que outras, mas é uma das realidades atualmente é que eles têm que fazer DLC, né? Porque o jogo ele é muito raro, né? São as exceções de jogos que conseguem se pagar sozinhos, só com o jogo principal, né? Verdade. Então você tem que realmente. É, até rolou esses tempos, a gente gravou um cast de Dead Space 3. E aí o Fuka comentou, a gente, todo mundo terminou o jogo, assim, eu terminei forçado, eu odiei o jogo. E aí o Fuka me contou que, eu comprei o DLC contou o final verdadeiro do jogo e tal. Ah, é sacanagem. Cara, como assim? O final do Isaac e tal, lá, que tu acha que aconteceu essa coisa. Não, no DLC continua, e se sair um próximo jogo, o final tá aqui, no DLC, sabe? Não, então, o Alan Wake também, sim, né, cara? Tipo... Alan Wake é isso aí também. É, o American Nightmare, né? Eu realmente não. Até antes, eles saíram pro Alan Wake normal, saíram a continuação do que ele terminou no Mega Cliffhanger, e saiu dois DLCs que continuam a história, e meio que explicam o que aconteceu no final, sabe? Cara, é foda, é foda. Horrível. E tipo assim, eu sou todo mundo, porque, por exemplo, né, o Street Fighter Cross-Tekken lá, né, que saiu... O jogo lançou e eles descobriram imediatamente que tinha, sei lá, quantos personagens já no disco prontos pra DLC, né? Prontinho pra DLC. Isso, tipo assim, isso não me incomoda pelo seguinte: quando eu comprei o jogo, eu sabia que vinham X personagens. Ou, né, pelo menos eu deveria ter sabido se eu tivesse pesquisado sobre o jogo. Então, tipo assim, o que eu paguei, eu achei que, sei lá, 150, 160 reais é um preço adequado pra eu pagar por esses personagens, por esse conteúdo. Se eu não achasse isso, eu não teria comprado. Nesse jogo, desse, tem o Ryu e o Ken e é 150 reais. Eu, não, cara, você tá maluco? Não, não vou pagar essa porra. Mas tipo, e aí o resto, mesmo que esteja no disco, e eu entendo por que tá no disco, eu não sei se vocês lembram, quando o Mortal Kombat de 2011, né, o Mortal Kombat 9, ele saiu, ele veio sem os personagens do disco pra tentar, né, pra fazer essa parada aí da... Não fazer essa parada que a Capcom tava sendo tão criticada por fazer. E fudeu online, cara. Porque, tipo, pra você conseguir jogar com os personagens do DLC, todo mundo tinha que baixar os personagens do DLC. Porque senão você não poderia jogar contra alguém que não baixou, né? Como é que o cara vai ver seu Fred Krueger se ele não baixou o Fred Krueger? Ele não tem aquele personagem no disco. O cara, né? Vê um... Tu lembra quando dava tilt nas fitas antigas, sabe? Fica vendo um quadradão, assim. Então, tipo assim, Capcom, ela fez isso pra facilitar o online. Exato. Né? E é estranho porque Mortal é um jogo só, se fosse, por exemplo, no Street Fighter 4, que depois veio a versão Super, aí beleza, faz igual o Super com o Arcade Edition, que é mais 4. Então faz sentido, mas na questão do Mortal é bem escroto mesmo. Então assim, eu sou a favor do DLC desde que a experiência do jogo seja uma experiência completa, né? Eu sinto que o que eu paguei tá ali, né? E eu não sinto que, por exemplo, que nem o caso do Asura's Wrath, que tipo, o Cliffhanger, o verdadeiro final tá aqui. Isso é uma sacanagem. Aí eu concordo. Isso, né? Eu não vou comprar o Final Fantasy Lightning Returns e ficar, poxa, mas se ao menos tivesse uma roupa da Ares, né, cara? A minha vida, ah, a minha vida seria melhor, né, cara? É. Eu seria feliz. Pois é. Bom, pessoal, a gente criou um bloco novo aqui no Save Point que são jogos independentes para a gente ficar de olho. Porque geralmente o pessoal está bem ligado nos lançamentos dos jogos mais famosos, quando que vai sair, qual é o próximo jogo... Call of Duty. O próximo Call of Duty, todo mundo sabe quando vai sair. André, aqui no Save Point a gente também sempre fala mal de Call of Duty, cara, não adianta. Maravilha. Quando é pra falar de jogo ruim, vem mal. Vocês olharam o link desse Fael que eu coloquei ali? Ah, eu vi na semana passada, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, então a gente separou um jogo aqui chamado Fael. É um apelido, né, de Rafael, no caso. Fael aí. É o jogo do Rafael, que, cara, é um desenvolvedor argentino. Nossa, o nome dele eu não vou ler, cara. É Slash Fael. Vai ter o link no post aí, porra. Esse jogo me pareceu muito interessante porque ele é um platformer com alguns elementos que até lembram alguma coisa do Fez, de rodar o cenário. Ele não tem quatro lados, mas, por exemplo, em vez de entrar numa porta apertando pra cima, tu roda o cenário e aparece do outro lado, sabe? Daí muda, tem o quarto, tem a sala, tem as coisas lá dentro e tal. Ele é um jogo que não tem tantas informações ainda, tem um trailer, mas o mais interessante é que ele tem uma espécie de jogo que acompanha ele, deve ser uma espécie de complemento, que é o Fael para Game Boy Color. Eu não entendi ainda se eles vão lançar esse jogo com cartucho, cara, mas tem a foto, e por enquanto só tem a foto do Game Boy Color rodando o jogo. Mas, cara, eu achei o trailer do jogo muito legal, sabe? Parece que ele vai pro Greenlight e eu vou querer jogar, cara. O estilo visual dele, pelo menos, é muito maneiro, né? Que parece realmente um... Como você falou, o Fez, né? Que é um jogo em 3D, né? Ele é poligonal, mas ele imita um jogo com arte pixelada, né? Então é muito, muito interessante mesmo, muito maneiro. E, pô, cara, esse negócio de acompanhar o Game Boy e tal é interessante. Eu vi algum jogo recente também que parece que parece que iam lançar algum jogo independente pra Nintendinho no cartucho, sabe? Com caixa, com... Eu vi uma parada assim também, não tô lembrando qual que foi. Então agora tá virando um negócio meio disco de vinil, sabe? Tá voltando, vai ficar vai ficar cool. Sim. E, cara, vai ser foda encontrar esse cartucho de Game Boy Color pra comprar, né? O cartucho nem tanto, né? Você pode comprar um Game Boy Color. Game Boy Color. Eu tenho já. Eu não tenho mais. Tá resolvido. Nossa, o Game Boy Color, te cortei, mano. Não, vale. Eu lembro que eu tinha uma namorada e o irmão menor dela tinha um Game Boy Color. E eu roubei dele. Porque ele não jogava mais. Ele falou, não, isso aqui é videogame velho. Eu falei, isso aí é velhão, cara. Tu vai querer essa porcaria aqui. Ah, vou jogar fora. Eu falei, não, pô, dá pra mim que eu vou mostrar pra uns amigos meus, velho, ali. E aí ficou pra mim o bagulho, tá ligado? Tá aqui, não tem jogo nenhum, mas tá aqui. Ah, então pronto, é só comprar um Fael aí, tá de... E o outro jogo que a gente vai comentar, esse já é um jogo independente, mais conhecido, que é o Mighty No. 9. Ah, não, não. Que é o... O que que foi? Pô, cara, tá igual, velho. Vai se ferrar. Pra quem não sabe, é Mega Man igual. Resumindo, Mega Man com outro nome. Não, é que é tão legal ele falar assim, se fode aí, Capcom, eu vou fazer uma coisa igual e vou vender pra caralho. E toma no cu, é muito divertido. Eu tô achando isso genial, cara. Não, quando saiu a artwork da menina, eu falei, não, acabou, cara. Inclusive foi uma votação pelo nome, uma coisa assim que teve recentemente, né? Tem no site deles lá, eles estão fazendo umas votações pra escolher os personagens e tal, e o personagem é igual ao do Mega Man. Igual. É muito bom isso. É muito bom, cara. Muito Mas, bom. Cara, esse jogo não tem como, cara. Eu quero jogar de certeza, entendeu? Cara, eu tô assim, eu não tô assim, empolgado ainda. Porque, tipo, tem que ver se vai ser um jogo foda, assim. Legal mesmo jogar. Porque, tipo, eu tenho nostalgia por Mega Man, mas eu não tenho nostalgia necessariamente por jogos parecidos com o Mega Man, sabe? Sim. Então, tipo assim, a menos que ele seja um jogo fudidamente foda de desafio, de gameplay, de gráfico e tudo mais, eu não vou querer jogar só porque é parecido com o Mega Man. E olha que eu coloquei meus $5 no Kickstarter pra ver o documentário. Eu também. Mas eu acho que eu vou jogar porque é do cara. Aí, beleza, assim, eu tenho mais uma nostalgia com o Mega Man também, mas acho que é porque é o criador. O jogo é do criador do Mega Man, cara. É do cara que, sabe, é do pai do Mega Man. Então, não precisa do nome na capa. É. Vocês querem um exemplo legal? Tem aquele joguinho, eu até colei no grupo do Super Controle, não sei se vocês visitam, mas o nome do jogo é Ghost Song. É um jogo igual a Super Metroid, é igual. Eu vou colar aqui, né? Vou dar uma olhada, cara. Cara, ele é igual. O Jonathan tá tarado por Metroid, cara. Mas não tem ninguém da Nintendo, ninguém do Metroid, nada, assim. Então, por isso, pode ser legal, mas não é Metroid, assim. Nesse caso, eu acho que é diferente, tem o criador. Sério, dêem uma olhada, porque, velho, é muita cara de pau. Nego é muito bom, não faz sentido. E no final, tu descobre que o protagonista é uma mulher. Na verdade, na verdade, tipo, o protagonista é tipo uma parada mó afeminada, assim, aí no final você descobre que é um homem. E tem um segredo pra ele aparecer de cueca. Exatamente. É foda. É isso aí. Eu posso recomendar, indicar dois outros jogos aqui? Por favor, pode falar, André. Hoje eu comprei dois jogos no Steam, os dois são independentes, e dois jogos que eu acho que todo mundo devia ficar de olho. Um deles é um jogo chamado Continue, interrogação. 987654320. Vi no Steam. Nome bizarro. Que eu não joguei ainda, não sei exatamente do que se trata. Mas é, tipo, li a premissa dele, parece ser muito interessante. Que é um jogo sobre um personagem de videogame depois que ele morreu. Né? Ele tá preso na memória RAM e ele vai ser deletado em breve, porque, né, a memória RAM ela, né, é temporária. Cara. E essa é a jornada dele, não sei, enfim, pelos bytes e não sei. Parece muito interessante, o estilo gráfico dele lembra aquele Sword and Sorcery que saiu primeiro pra iOS, depois saiu pro PC. Sim. Que eu acho um estilo visual muito foda, só que ele é todo em 3D. Eu ainda não joguei, darei opiniões futuramente no Vertice, alguma coisa muito do tipo. Muito bom, vai ter o link no post aí. Isso, e o outro jogo, que eu acho que é um jogo que, tipo, eu ouvia falar sobre esse jogo e nunca tinha realmente me interessado até ver alguns relatos mais recentemente, agora que ele tá saindo como versão standalone oficialmente, tá num Early Access no Steam, que é o DayZ. Ah, tá. Eu ia te perguntar, porque no começo do ano passado o nego falou tão mal dele. Não, pois é aí que tá. O DayZ, ele saiu primeiro como mod de Arma 2, né? Aí que tá. E agora saiu como esse Early Access aí, e eu vi uns vídeos, até tu comentou esses dias. Mas o lance, rapidão, o que eles estavam falando mal é um outro sujeito que, capitalizando no sucesso do mod de Arma 2, fez um jogo standalone em, sei lá, um mês, sei lá, que porra que é aquela, chamado WarZ. Verdade. É uma sacanagem, entendeu? Até tipo, ele lançou no Steam, depois foi banido, essa porra toda aconteceu. É verdade. Não tem nada a ver, então. Tem nada a ver, é outro jogo. Okay. Mas aí, você ia falar dos vídeos? Não, eu tava falando que é uma outra safadeza oculta do cara aí. Nossa, eu confundi total o jogo, até ia perguntar se era a mesma coisa. Porque eu vi o vídeo ali que tu postou, falei, nossa, eu adorei o jogo. Se o cara assalta o outro cara... Bom, comente, por favor, fale do jogo. É porque o lance é que, tipo, é um mundo pós-apocalíptico de zumbi, né? Mas na pegada do Walking Dead, os zumbis, eles são menos importantes, né? O mais importante é a sacanagem humana mesmo. E eu vi duas histórias dessas duas últimas semanas aí que me fizeram mostrar, assim, cara, o jogo tem umas mecânicas muito interessantes, assim, já que ele é um... Ele tem como base o Arma, né? Ele tá usando a engine agora do Arma 3. Ele tem muito... muita coisa, muito detalhezinho que você não veria em outros jogos de primeira pessoa. Por exemplo, você tem ações de posicionamento, por exemplo, você pode mandar alguém levantar as mãos, né, se render, você pode algemar a pessoa. Ele tem várias dessas coisas assim que possibilitam interações muito únicas, né, que você não vê nesse tipo de jogo, geralmente. Então, assim, eu vi um vídeo de um sujeito assaltando outro. Que é assim, cara, tipo, uma coisa que é legal é que ele é um jogo de permadeath, né? Ou seja, se você morreu, você perdeu, que já era, você tem que começar outro personagem do zero. E, então, assim, tem todo esse lance da sobrevivência, que tá todo mundo tentando sobreviver pior maneira possível. E tem coisas tipo, ah, seu sapato, ele desgasta. Se o seu sapato desgastou, você andou muito descalço, seu pé vai começar a sangrar, você vai começar a perder sangue. Nossa. Você pode pegar doença. E se você pegou doença, você tem que conseguir medicamentos. Você tem que comer, você tem que dormir, sabe? Você tem que sobreviver. É um jogo de sobrevivência mesmo. É muito hardcore. É o mais próximo de uma situação de apocalipse, né? Sobrevivência, cara, porque tu tá descrevendo e eu não tô lembrando de nenhum jogo que chegue tão perto disso, assim, sabe? Eu nunca vi, pelo menos. E aí, você tem nisso tudo uma parada que é quase um MMO, né? Que tem centenas de jogadores online, não sei exatamente quantos por servidor, mas são muitos jogadores online que estão igualmente tentando sobreviver. Então, o que o cara que praticar um assalto ali fez? Vídeo ele ficou mais popular porque, tipo, o que o pessoal faz? Ele vê um jogador de longe, dá um tiro e vai lá e rouba as coisas dele. Uhum. E o que esse cara fez foi interessante porque ele tava explorando um lugar, ele viu um sujeito, aí ele apontou a arma pra esse sujeito e, conversando pelo microfone, mandou ele se render, mandou ficar, levantar as mãos, ficar de costas pra parede, soltar a mochila no chão e ir pra um canto. Aí, quando o cara fez isso, soltou a mochila no chão, ele foi lá na mochila dele, viu o que ele tinha, pegou um abridor de lata, que, de acordo com o que ele falou, é um dos itens mais úteis do jogo, o que me deixou muito fascinado, porque um ponte com um abridor de lata é o item mais útil do jogo. Pra abrir latas? Pois é. E aí, no lugar do abridor de lata, ele colocou uma chave de fenda pro cara. Então, tipo assim, ele foi tipo um ladrão legal, que ele não matou o cara, ele tirou um item dele pela sobrevivência dele, porque ele precisava mesmo daquele item, e colocou um outro no lugar, tipo, e ele falou assim, com a chave de fenda você consegue abrir as latas também, mas é mais trabalhoso. Eu não sei se tem um minigame pra abrir lata, ou se como é que funciona. Eu só sei que eu tô muito afim de jogar, cara, eu comprei hoje, eu tô baixando ele. E 70 pila, né? R$70, tá bem caro, especialmente se eu for pensar que é um jogo Early Access ainda, ele tá em desenvolvimento, né? É Early Access ainda. Pois é. Mas eu tô tão curioso, cara, que eu quero ver como é que ele tá e, sei lá, dá uma chance. É bem interessante, eu já tinha ouvido falar, mas o André descreveu muito bem aí, e eu fiquei bem curioso, cara, é um jogo que eu olhei ali, só não comprei mais pelo preço agora, tenho mais coisa pra jogar já comprada. Uhum. Mas, pô, realmente parece ser muito interessante por essa mecânica de sobrevivência, porque eu ouvi falar que, pô, o pessoal cria gangue e, sabe? Que massa. Bem que tipo maneiro. Um Walking Dead da vida. Assim, você tem que andar em grupo, sabe? Você não tá gente, sozinho, você tá junto. É Jogos Vorazes, diz aí. Nossa, tipo ele tá um dos mais vendidos de Steam, apesar de... Há várias semanas já. É bem interessante. Massa. E eu confundi totalmente o jogo agora. Nossa, fala dele no Dash aí que eu quero saber mais sobre ele. Falaremos. Legal. Bom, pessoal, alguém quer acrescentar mais um jogo aqui futuro? Eu tenho duas coisas pra falar também. Eu acho que tá na minha lista do Steam também. Ele é Early Access também, mas ele tá na minha lista faz muito tempo. Uh-huh. E é um jogo chamado Dream. Ele tem... pelo que eu vi do jogo, você entra na mente de uma pessoa que está sonhando, aqueles sonhos lúcidos, sabe? Tá. É uma coisa meio psicologia, assim, meio chatinha, mas parece que é um jogo só de exploração. E ele mistura aquele conceito do Gone Home, sabe? Que você explora o jogo e vai descobrindo as coisas. A narrativa, se não me engano, ela tem uns elementos meio Dear Esther, assim, meio... Deus Ex Machina, então eu fiquei muito pilhado pra jogar esse jogo. Ele tá baratinho, uns R$20. Outro que parece nessa pegada é aquele The Novelist, não sei se você viu sobre Sim, ele. Sim, também. Uh-huh. Parece bem legal, né? Parece bem legal. Eu fiquei muito afim de jogar, assim, porque eu achei o conceito dele, a arte dele, são cenários muito interessantes. Uhum. E não sei o que esperar. Mas agora que tu falou do DayZ, puta, agora fiquei pilhado. O cara fica na pilha, né? Que fica pilhado. Nossa, é curioso, cara. Tem que ver mais coisas sobre o jogo agora. E hoje também saiu o anúncio dos jogos escolhidos da IGF, né? Não sei quem acompanha aí. Os competidores finalistas aí da competição. E tá bem legal, assim, pra quem quer conhecer alguns jogos independentes aí, tem bastante coisa. Vamos colocar um link no post, né? IGF é legal, né, cara? Mas é meio complicado que, tipo, a maioria dos jogos que mostram lá são tão cedo no desenvolvimento que você só vai ver aquele jogo dali a, sei lá, 4 anos. Eu lembro de IGF de 2010. O Fez é uma sacanagem. IGF de 2010 mostrou aquele Nidhogg que vai sair agora, acho que semana que vem, que é aquele jogo de espadinha. Nossa, é verdade. Tá sensacional, cara. Vai só sair agora. É tipo Unhearted, né? Tá desde 2010. Sim. Exatamente. E até agora. Mas tá bem legal, cara. Tem uns jogos aí que já saíram, como o Papers, Please, o Devil May Cry 6, deixa eu ver se tem mais coisas aqui. O Stanley Parable e tal, mas tem coisa nova aí que é legal ficar de olho. Pô, que legal. E, cara, o meu objetivo com esse bloco de jogos indies futuros é ser tão tênis verde que não basta, não basta conhecer o jogo antes dele sair. Eu vou conhecer antes do cara criar o jogo. É isso aí. O cara vai chegar, não, eu já sabia que tu ia criar esse jogo. Meu Deus, como? Premonição. Premonição. Só sonhar com o jogo. Cara, eu só quero que vocês assistam o vídeo do Ghost, porque eu tô olhando aqui, é com muito certeza. Igual a Metroid, velho. E lembre-se de ver o vídeo do da berinjela lá do espelho. Ah, verdade. Tá. Anda aí que vamos. Ah, com certeza. Tá, nossa, vídeo, cara, que igual a Metroid, eu vi 10 segundos. Cara, que. Não, é, foi, aí assim é palha, gente. É sacanagem, né? É sacanagem. Ah, cara, mas não é como se a Nintendo estivesse fazendo o Metroid, né? Então, porra. É, exato. Tem isso também, tem esse lado. Não, beleza. Ah, não, aí, mas eu tô vendo aqui, é muito cara de pau mesmo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa edição 21 do Save Point Podcast. A gente teve a super participação do André Campos lá do jogabilidade.de. André, conta mais ou menos como é que funciona esse site de joguinhos aí. É um site de joguinhos alegre e sorridente que solta podcasts quinzenais, né? Eles vão se alternando ali. O Dash e o Vert, um é sobre notícias e um é sobre temas variados. Essa semana a gente deveria ter um Dash, mas não vamos ter, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus também. É, isso aí. E agradeço o convite. Obrigadaço por ter participado aí. Eu que agradeço. O senhor Matheus Six, que vem do agora não mais existente Super Controle Podcast. Então, você, sim, você acaba de ser contratado pelo Save Point, parabéns. E o salário, é bom. É o mesmo que o meu. Ah, cara, eu tô me prostituindo aí. Vai ganhar tão bem quanto o chefe. É. Ah, olha aí, vocês estão me prostituindo aí, quem quiser me contratar. Mas, falando sério, cara, o site ainda está no ar, supercontrolepodcast.com.br. Ainda tem os podcasts antigos, os Dreamcast, o Super Controle, os Pockets, tá tudo lá. Porque a Overkill vai se manter, olha só. E aí eles vão fazer um site novo e o servidor vai ser o mesmo, então... Não se preocupem, se vocês quiserem baixar muito tempo depois, o Super Controle estará lá disponível para vocês. E vai ter mais um vídeo que a gente gravou há muito tempo atrás. Agora acho que entra essa semana um vídeo de top 10 que a gente fez. Que a gente ia ter. Nossa, a gente ia virar o YouTube de cabeça abaixo, não rolou, infelizmente. E a gente tem mais um cast para sair também, então. A gente não falou nada, porque, sei lá, mas tá ali. Continua acessando o site que até final do mês tem coisa. Ah, legal. Só alegria. Então tá, pessoal, a gente agradece a todo mundo que ouviu, entrem lá no nosso site, comentem no post, tem as redes sociais todas lá na postagem, Facebook, Twitter, e-mail, pra quem usa e-mail também, e a gente se encontra no próximo podcast. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Aê.